Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos aqui então retornando com o Sessão 31 Disco, uma vez que agora a Discovery voltou, né, para o final da temporada, né, os últimos 6 episódios. Então, vamos lá, a gente vai estar falando hoje sobre o episódio Despite Yourself, que é o 10º episódio da série. Então é isso aí, galera. Só relembrando, tá? Antes de começar aqui o papo, adquiram produtos do Sessão 31, pessoal. Tem aí a camiseta do Sessão 31, que tem o logo, uma camiseta bem bacana, o logo do Sessão 31 nela, camisetas masculinas e femininas. Tem também a caneca do Sessão 31, com uma ilustração que eu mesmo fiz, tá? Modéstia à parte, ficou muito legal. E também tem o logo do Sessão 31. Então vamos lá, é a compra feita no site Elo7, um site altamente confiável, de compras online. No site do Sessão 31 tem lá os banners que são facilmente identificáveis, da caneca e da camiseta. Clicando ali, direciona para o site da Elo7 e daí é fácil fazer a compra ali. É bem simples, pessoal. Black Alert. Bom, quem vai estar comigo nesse podcast discutindo o episódio é o Fernando Augusto e a Ana, lá do Star Trekkers, o Thiago Maldonado, do canal Diário do Capitão, o Antônio e o Fernando Torelli. É isso aí, então vamos lá para mais um Sessão 31 Disco! Bom, vamos lá, o episódio então é o Despite Yourself, né? O retorno de Discovery, né? É o primeiro episódio aí de 2018 da Discovery, a outra parte da temporada. Então vamos lá, vou começar agora perguntando pro Thiago Maldonado aí. Vai lá, Thiago, qual foi a sua impressão geral sobre esse episódio? O que você achou? Cara, a minha impressão geral é uma boa impressão, sabe? Eu particularmente, eu gostei. Foi um bom episódio de retorno. A gente viu uma mão do Jonathan Frakes na direção. Você sente um tato diferente da série, dos personagens. Você sente uma coisa diferente. Eu gostei desse episódio. Só que me veio uma grande questão. Se esse episódio fosse o primeiro episódio de Discovery, eu já teria gostado de Discovery logo de cara. Porque esse episódio não tem nada a ver com o resto da série. Mas depois eu explico melhor pra vocês aí. Mas assim, divisão geral, foi um bom, tipo, conseguiu explorar todo mundo, foi um episódio divertido, ação, entregou bastante coisa, o Klingon, revelando que era o Klingon mesmo, que todo mundo já sabia, mas eu gostei, minha impressão geral é que gostei. Legal, legal, então por hora é isso ou você quer deixar pra depois pra discussão? Não, por hora é isso, vamos discutir mais ao longo. Tá, beleza, então, agora eu vou chamar aí o Antônio, que faz tempo que não participa aí, mas chegou a participar de um desses de Discovery com a gente já. Então, Antônio, vamos lá, o que, que você achou desse último episódio? Uma bosta. Olha só, cara, talvez você seja o único. Não, então, eu tô com muita raiva, sabe, da Discovery, meu, eu tô puto realmente, sabe, eu não sei, eu vi Orville, que eu te falei lá, né, a gente falou antes, e eu achei a série de Orville, pra você ter uma ideia, cara, eu consumi sem parar, ó, Orville inteiro, um atrás do outro, porque eu adorei, cara, aquilo... Pra mim, tá muito mais próximo de Star Trek do que essa coisa aí que a gente tá vendo, sabe? Que não tem nada a ver com nada, meu. Eu tô com muita raiva do que esses caras estão fazendo, sabe, com Star Trek. Mas eu não sou dono da verdade, eu não... É só um sentimento que eu tô com muita raiva, sabe? Depois que eu vi The Orville, eu fiquei com muita raiva. É isso. Cara, mas na real, isso que você tá falando aí, muitos fãs concordam em algum grau, assim, de que, né, aquele lance que é até meio batido falar, mas que na real, Orville é o Star Trek mesmo atual, né, se for parar pra nossa, analisar, cara, né? Na verdade, assim, se o cara tivesse feito Star Trek mesmo, né, o cara lá, o Seth, acho que ele chama, não sei. Seth MacFarlane. Se ele tivesse tido a oportunidade de fazer Star Trek, eu acho que ele tinha esmirilhado, cara, e tinha ganhado todos nós, entendeu? Só não é Star Trek porque, na verdade, muda lá, não tem velocidade de dobra, alguns detalhes, mas é Star Trek aquilo, cara. Muito. Então, mas isso aí, enfim, isso é um papo pra uma outra hora, mas dá pra entender esse sentimento. Então, voltando pra Discovery, eu tô com muita raiva do que esses caras estão fazendo, cara. Tô com raiva, porque são uns imbecis, na minha opinião, sabe? Eu tava me policiando muito, né, até quando eu participei, pra não meter o pau, sabe, cara? Porque, como eu falei, não sou dono da verdade, pelo amor de Deus, não sou esse cara que fica, não, tem esse detalhe, tem aquilo, tem... Pelo contrário, eu cheguei a defender Discovery, né? Eu cheguei a achar legal em determinados momentos. Mas, porra, meu, foi por terra tudo agora que eu vi que dá pra fazer um negócio legal, sabe? Sem essas palhaçadas todas aí que os caras estão fazendo, entendeu? Os caras querem ser tão diferentões assim que acabam deixando de ser o principal, que era ser Star Trek, né, cara? É foda, né, cara? Certamente, cara. Vamos falar abertamente. Essa porra não tem nada a ver com Star Trek, meu. Vamos ser sinceros. Essa é a minha opinião. Cara, ai, caramba. Tenho certeza que você tá falando por muitos aí, viu? É foda. Mas ó, vamos voltar especificamente para esse décimo, né? É o décimo episódio, né? O que você achou desse aí? Impressão geral? Eu gostei. Que você sabe quando você fica assim querendo que termine logo porque você quer fazer outra coisa? A sensação que eu tive. Mas nem pelo fato de ter sido do espelho, né? Porque é Mirror, né? Então ali, o que você achou nessa não, parte? Não é Mirror. Não é Mirror. Não é. Aí não é. Sabe? É mais um furo dos caras. É um universo paralelo, meu. Não é Dark, sabe? Eu fiquei torcendo pra que fosse, sabe? Pra pelo menos se encaixar numa lógica. Mas não, é um universo paralelo que não tem nada a ver com Dark. Pelo menos foi assim que eu entendi. Não, tô dizendo esse episódio no qual eles realmente estão lá na realidade, onde tem o Império Terrano, enfim. Então, quando você tem Enterprise, por exemplo, você tem o Universo Espelho, você tem as correspondências das pessoas e etc. Sabe, é um universo construído como se fosse um universo paralelo realmente. Esse universo de Discovery não é um universo paralelo, é um outro universo dentro da teoria dos universos paralelos que é possível, sabe? Não é a ideia original que tem desde a série original. É um universo paralelo, não é um universo espelho. Não sei se eu estou me expressando bem. Você achou que não encaixou, é isso? Com o universo espelho que já tinha sido estabelecido, você achou que não encaixou? Eu não gostei, ô Valdomiro, desculpa. Não gostei. Tá, não, tudo bem, a gente vai discutir vários pontos do episódio ainda, agora era só pra pegar a opinião geral mesmo, né? É isso aí. Mas será que eu tô errado nisso? Não é um universo espelho. Essa parte a gente discute durante a... Agora o podcast aí, né? Mas enfim, vamos lá. Então agora vou passar a palavra pra Ana. Ana, vamos lá. O que você achou desse último aí? Então, o que eu achei foi o seguinte. Esse, diferente dos anteriores, igual foi, por exemplo, o do Mud, por exemplo, que eu assisti a primeira vez, adorei, e depois fui começando a pegar os furos e gostar menos. Esse foi exatamente o contrário. Eu, quando assisti a primeira vez, eu odiei. Aí, quando eu fui depois assistindo outras vezes e pensando um pouco sobre o episódio, eu comecei a gostar de algumas coisas, sabe? Começou a me interessar mais. Agora, eu acho que, assim, esse episódio, eu acho que não só esse, desses pra cá, assim, eu acho que Discovery tá num caminho, tem um potencial pra ser uma boa série de ficção científica atual, entendeu? Que eu acho que no início, pra mim, não tava sendo boa, nem uma boa série de ficção, nem uma boa série de Star Trek. Continua não sendo uma boa série de Star Trek, mas tá começando a se encaixar ali numa ficção científica atual, entendeu? Então eu tô começando a gostar, esse episódio já teve uns pontos que eu gostei e tal. Teve umas coisas que eu achei assim, que eu já imaginava que iria acontecer. Eu acho que talvez pelo hiato muito longo, né? Que 2 meses sem assistir a série, eu acho que assim, quando eu assisti agora esse último episódio... eu tive umas impressões que eu acho que por causa desse tempo que nós ficamos sem ver, eu acho que prejudicou muito, sabe? Mas, no geral, não foi um episódio que eu odiei, não. Foi um episódio que eu fui, assim, entre aspas, aprendendo a gostar, sabe? Fui começando a gostar com o tempo. Certo, certo. É, mais alguma coisa? Não, só isso por enquanto. Tá, legal. Então agora eu vou passar aí pro Torelli. Vamos lá, cara. O que, que você achou? Cara, o que eu achei que... Como é que é o nome dele? O Tyler? Tyler, né? O Tyler. O Latif. O cara ser o Klingon albino era, tipo, tão óbvio quanto, sei lá, quando o Rick Martin saiu do armário. Tipo, nossa, que surpresa! O cara é o Klingon, cara. Assim, surpresa nenhuma. Cara, eu queria só falar que o que... Eu gostei dentro do que a Discovery ofereceu até agora. Pra mim é o segundo melhor episódio. Eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã do Universo Espelho. É... Eu acho a... Como é que é o nome da menina? Michael Burnham. Completamente dispensável na história. A série toda poderia tá fluindo muito bem sem ela. Mas fora isso, sei lá, no geral eu curti o episódio. Certo, certo. Bom, então, vamos lá. Vou passar agora pro Fernando aí, lá, o Fernando Augusto, lá do Star Trekkers. E aí, cara, vamos lá. O que, que você achou desse episódio? Olha, gente, eu cheguei meio atrasado aqui na conversa. Eu não sei muito bem o que a galera falou, mas eu acho que a Ana tá errada. O quê? Não é possível. Eu de novo? Ai, gente. Brincadeira. Brincadeira. Olha, não é que eu não gostei do episódio. Eu gostei do episódio... sei que o Jonathan Frakes dirigindo tava fantástico, por causa que ele é, cara, é diferente você chamar um diretor que sabe trabalhar com a franquia, mas eu tenho os meus problemas com o episódio, eu tenho certeza que a gente vai discutir eles ao longo. Certo, então, no geral, você diz o quê? Eu digo que a Ana tá errada. Não, ele não importa o episódio. Não, Ana, todo mundo te ama pelo jeito, viu, cara? Eu preciso te conhecer pra ter muito bem. Bom, então, eu já vi que o Fernando quer meter o pau nos detalhes logo, né? Não quer nem falar a opinião geral, detalhes, não é isso? Detalhes é legal. Tá, então, sendo assim, eu vou eu falar aí o que, que eu achei, tá? Eu particularmente gostei bastante do episódio, né? Porque eu pensei o seguinte, né? Eu avaliei ele não tanto como um episódio de Star Trek, porque ele basicamente ele é o quê? Ele é aquela subdivisão dentro de Star Trek que é categoria o quê? É episódios do universo do espelho, né? Mirror Episodes, né? Nesse aspecto que eu vou avaliar ele, assim como eu costumo avaliar os outros episódios de universo do espelho, né? Aliás, eu queria relembrar que faz uns 2 anos e meio, ou 3 anos, quando foi isso? Em 2015, eu lembro que a gente gravou um Intercom sobre o universo do espelho, no qual a gente falava episódio por episódio. O Torelli, inclusive, estava lá também. Né? Eu não tinha assistido nenhum, cara, não lembrava de nada. Não, você já tinha assistido no passado, só que você não tinha reassistido. Sim. Mas o lance é o seguinte, né? Então eu lembro que lá a gente comentava bastante e tal, então eu levo muito a sério essa coisa do cara saber captar, o roteirista, o produtor, o diretor, saber captar o que é a essência de um episódio do Universo do Espelho, né? Que eu acho que, enfim, obviamente que tá tudo ali no Mirror Mirror mesmo, no episódio da TOS, né? Então, né, eu lembro que eu comentava muito que eu achava que o Mirror e na Mirror Darkly da Enterprise tinha, sabe, ele soube trazer isso, potencializar tudo aquilo que torna aquele Universo do Espelho ser o Universo do Espelho, né? Então, o que, que eu quero dizer com esse papo aqui? Que eu acho que esse episódio da Discovery, eles souberam realmente captar a essência de um episódio espelho, que eu vejo da seguinte forma. Você tem que ter traição, sabe, o pessoal com medo, sabe, mais ou menos que nem a Michael falou naquele diálogo com a Tilly, vestida de Killy, né, no qual ela diz que é aquela coisa do medo dos caras de tomar uma facada pelas costas a todo momento, mais ou menos ela diz, né, então eu acho que isso é o que significa você saber fazer um episódio do espelho, né, no qual você tem morte, traição, aquele clima tenso, né, você é um clima incerto, então eu acho que eles souberam fazer isso na maior parte do episódio. Agora sim, eu gostei do episódio, mas teve coisas nele que eu não gostei, que eu achei até tediosas. Pra mim, tudo que envolvia o Ash, né, o Ash Tyler, que tinha a ver com o arco lá dele com a Lorel, né, com a Klingon, ela presa na nave, o diálogo dele com ela, tudo que envolveu o Ash pra mim, quer dizer, tudo não, quase tudo, eu achei entediante e foi o que me desviou a atenção. Me deu aquele sono, aquele tédio que a Discovery normalmente me dá, né? Mas aí eu achei legal também quando teve a cena dele quebrando o pescoço do Culber, né? Então ali eu achei que, opa, bacana. Isso encaixa também com o lance espelho. Nossa, como você é machista, então, Valdomiro. Assim, só porque matou o cara do casal gay, você achou legal. Só por causa disso, né? Vamos reduzir todo o argumento a isso, né? Aliás, brother, puta merda, casal em Star Trek é uma coisa que me irrita, cara. Eu me irrito pra caralho com essa porra. Ó, um dia eu vou fazer um intercâmbio sobre Riker casais de Star Trek e vou te chamar então, Tora. Já sei quem que eu vou chamar. Tá, mas o papo hoje não é isso. O papo hoje não é isso. Então só voltando aí pra concluir. Então, o assim, foco não é esse. The line must be drawn here. Então só voltando pra concluir. Eu achei que a direção, que nem o Fernando falou, a direção do Frakes realmente ajudou. Dá pra perceber uma firmeza ali que normalmente a gente não vê em Discovery, né? Sob captar o clima tenso e tal, aquela coisa do perigo à espreita, né? Então eu gostei muito disso. Visualmente pra mim funcionou bastante. Gostei de muita coisa. Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio. Não dá pra você avaliar uma série de Star Trek por um episódio que é de espelho. Porque quando a gente tem um episódio de espelho, é meio que como se fosse uma outra série de Star Trek dentro da série de Star Trek. A gente vê isso proeminentemente no In the Mirror Darkly da Enterprise, onde até a abertura os caras fizeram como se fosse uma série de Star Trek que se passa lá no universo do espelho, vamos dizer assim, né? Então, não dá pra gente, na minha opinião, não dá pra julgar a série agora por esse episódio no sentido de falar, Discovery tá melhorando. Não, pra mim a Discovery teve um bom episódio mesmo, só que era o universo do espelho, não dá pra gente avaliar a série por causa disso, mas como episódio isolado eu gostei, e eu já digo que assim, eu acho melhor do que quase a metade, vamos dizer assim, dos episódios de espelho da Deep Space Nine, né? Com certeza melhor que o Resurrection e o Emperor's New Cloak. Isso pra mim é certeza que ele é melhor. Ah, mas né? Emperor's New Cloak é muito chato, não vale. Então, por isso que eu digo que com certeza é esse. Todos de DS9 são porre, cara. Eu gosto daquele que o Cisco faz a Defiant do outro lado. Eu gosto bastante. A questão é a seguinte, né? Eu vou botar link do podcast que a gente gravou do espelho pra quem quiser ouvir de novo ou pra quem não ouviu, né? Lá a gente fala bastante sobre isso, mas resumindo uma coisa, eu acho assim, os três primeiros da Deep Space Nine, eu acho eles muito bons, eu acho eles até equivalentes na qualidade, né? Eu acho que eles realmente são episódios bons de espelho, só que o que eles não têm, o que falta mais neles é esse clima de você virar e tem alguém pra te trair, pra te matar, quer subir de cargo, matar você e tal. Essa coisa que a gente vê desde o Mirror Mirror, que na Mirror Darkly da Enterprise soube emular muito bem, até potencializou mais ainda, né? Então... Mas eu discordo. Aí eu discordo porque... Não, mas beleza, mas essa parte lá não faz contexto eles não serem assim na Deep. Mas pode continuar. Não, então, da Deep Space Nine não tem muito disso. E é isso que falta lá, na minha opinião. Que eu acho que na Mirror Darkly de Enterprise soube fazer muito bem, e agora Discovery com esse episódio, pra mim também soube fazer bem, quando tem aquele não lembro se era o Férez lá, o cara que tava como capitão da Shenzhou lá, que tinha morrido lá no Binary Stars, não é isso? E que daí no universo do espelho ele tá vivo e tá substituindo o Michael, e aí ele vai tentar matar ela. Cara, eu achei que isso aí foi ótimo, foi tipo o Chekhov lá no TOS, lá no Mirror Mirror e tal, né? Então esse tipo de coisa é o que falta pra mim nos episódios da Deep Space Nine, mesmo os bons, né, de Mirror, né? Então nesse aspecto eu acho que a Discovery foi bem, por isso que avaliando como um episódio do espelho que ele é, eu gostei, no geral, né? Mas é isso, galera. Se você quiser já começar, Thiago. Tá, não, mas assim, só... Não, você pode até cortar se quiser isso, mas é que na Deep... Na Deep, eles não tinham... Os humanos não tinham mais isso por um simples motivo. Aquele sistema caiu, perdeu. E se os humanos não se juntassem pra ganhar dos outros, não tinha, não, entendeu? Por isso eles cortaram isso. Mas olha só, Thiago, quando eu digo que falta na Deep Space Nine, eu não tô querendo dizer que falta para os humanos. Porque, de fato, ali não tem mais Império Terrano, a gente só tem a Aliança Klingon-Cardassiana, né? Então, quando eu digo que falta o lado traiçoeiro, é o que eu vejo, que eu comento lá no podcast, eu lembro, que falta mais do lado, por exemplo, do Garak, que tá ali, que poderia estar tentando passar o tapete toda hora, ou um Klingon, né? Mas eu acho que os traiçoeiros são só os humanos. O resto... não é todo o universo que é traçoeiro. Não, eu acho vejo que é mais ou menos assim, ó. Eu vejo mais ou menos assim, o universo do espelho, como eles fizeram lá, eu acho que como essa característica de ter traição faz parte da essência do universo do espelho, da maneira como eu vejo, da maneira que a gente observou lá no Mirror Mirror, eu acho que isso tem que ser um componente integral para que você sinta aquele gostinho de universo Mirror, entende? Uhum. De episódio Mirror. E é isso que me falta, que eu sinto que falta nos da Deep Space Nine. Né? Então é nesse aspecto. Não é uma característica só dos humanos mesmo. Aqui, por exemplo, não são todos mesmo. Então, assim, Esse é o tipo de coisa que eu acho que o episódio Mirror tem que ter. Na Deep Space Nine, também não vamos ser injustos. Tem momentos assim, de vez em quando, você tem a... Lembra quando aparece o Rom crucificado praticamente lá no, na doca de atracação, bagulho assim, né? Então tem umas coisas também, mas não é... Não é que nem Mirror Mirror, e de forma alguma não é que nem na Mirror Darkly. E nesse aspecto aqui, esse Despite Yourself, eu acho que ele trouxe esse clima e cenas assim também, né? Então, por isso que, como Mirror, eu gostei bastante até desse daqui. Mas, ó, pessoal, vamos lá, vamos começar falando do episódio. Quem que quer ser o primeiro a trazer alguma coisa? Eu imagino que o Fernando já quer reclamar de alguma coisa. Não, o que eu falo é de boa. Eu não tinha percebido isso. Eu juro, eu não tinha. Eu tava hoje com o Thiago Maldonado, né? E ele chegou pra mim e falou: qual é a obsessão da galera com o Delta? Porque o Delta tá invertido no símbolo. E eu não tinha percebido. Eu tinha percebido que, tipo, era um símbolo com chifre. Eu não tinha entendido que era o Delta ao contrário. Meu, pra que você mudar a xingamento, né? Que eu quero falar porra. A merda, o símbolo do inverso espelho. O símbolo do inverso espelho é genial. É a Terra com uma faca no meio. Pra que colocar o Delta invertido? Olha, é Jornadas Estrelas, é invertido. É o universo espelho invertido. Então, o universo espelho não é o contrário, é inverso, filha da puta. A discussão foi que eu assisti, mas eu mandei mensagem pro Fernando puto. Falei, mano, pelo amor de Deus, fala que tu ficou puto com o Delta. Porque, gente, eu queria entender por que eles tanto precisam usar o Delta nessa repaginada. A linha Kelvin é assim, tem Delta pra dar o rodo, todo mundo usa Delta, né? Agora, até na porra do universo espelho tem Delta, a gente sabe que não tem Delta, que é o contrário da frota, sabe? O contrário da federação. Achei totalmente desnecessário botar o Delta invertido. Mas o contrário não é ponta-cabeça. Eles usam o símbolo do lado direito, não do lado esquerdo. No universo espelho, o símbolo ficava do lado esquerdo e não do lado direito. O Torelli tem toda a razão, é o espelho, é o inverso, ele tá certinho. Sim. Os caras... O Torelli percebeu uma coisa que 1 milhão de pessoas que ganham 8 milhões não percebeu. Esses 8 milhões, né, cara? A gente sempre é os 8 milhões. É foda. Mas, ó, uma coisa certa também, né? Quando os caras fizeram o In a Mirror Darkly, eles alteraram, de certa forma, o símbolo do Império Terrano. Não dessa forma como fizeram agora aí. Mas houve uma alteração. Mas eles colocaram o símbolo da Defiant diferente, cara. Eles símbolo da Defiant tá diferente porque cada nave nessa época tem um símbolo diferente. Exatamente isso que eu tô falando, ao contrário do que acontece na Discovery, que todo mundo tá com a porra do Delta. É isso que eu falo, essa obsessão do Delta. Eu tô falando que teve esse cuidado no Mirror Darkly, é pequena coisa, mas esse cuidado de colocar a coisa como deve ser e saber que o cara que é fã mesmo vai vir aqui e falar, porra, cara, que barato isso. Se eles tivessem tido esse cuidado nesse último episódio da Discovery, o Fernando, ninguém aqui tá reclamando disso. A gente tá achando maneiro isso. Ó, eu particularmente eu penso o seguinte, ó, por exemplo, que nem eu tinha falado, não é a primeira vez que eles alteram o símbolo do Império Terrano. No entanto, quando há alteração no In a Mirror Darkly, é uma alteração mínima. É uma alteração muito mínima, né? E de qualquer maneira, se passava cerca de 100 anos antes do Mirror Mirror lá da TOS. Agora, a Discovery se propõe a ser 10 anos antes, né? E fica sempre essas alterações absurdas, né? Mas assim, vou falar pra vocês que eu nem liguei tanto pra isso, né? Assim, tudo bem, é um Delta invertido. É que a Discovery é meio for dummies, né? Tudo tem que ter Delta, né? Realmente eu já reparei isso. Lembra quando mostra Michael dormindo lá no... Acho que é no Context for Kings. Meu, até o travesseiro tem Delta. O que? Até a porra do travesseiro tem Delta. Isso é verdade. Que deve vir na Enterprise, da Discovery deve vir com o Delta na cabeça, né? A camisinha deles vem com Delta na ponta, né? Certeza, né? Então, assim, essa parte, cara, eu vou falar que eu até pensei, bom, até que não alteraram tanto, né? Porque é aquele negócio, a gente já tá acostumado que as violações de visual na Discovery são tão mal feitas, assim, são tão irresponsáveis, que quando eu vejo que alterou só um pouquinho, eu já me sinto feliz, sabe? Porque já não tá, sabe? Não tá sendo aquela discrepância do tipo mostrar holodeck que nem já teve, entendeu? Então... É o tipo de coisa que eu tô deixando levar, já, assim, foda-se, né? Porque assim, no geral, se for falar da parte visual, eu gostei bastante dos uniformes, por exemplo. Eu sei que o Fernando, por exemplo, já vi reclamando aí. Eu vou reclamar. Cadê a barriguinha de fora? O Universo Espelho tem barriguinha de fora. Eu pensei nisso também. E podia ter pelo menos compensado colocando um decote, né, cara? Tô esperando até agora pra ver o decote da Tilly. Sabe qual que é o foda, cara? É que assim, o que parece é que a Discovery ela quer eliminar aquilo que a gente tinha de mais... Que nem das mulheres mostrarem mais do corpo que tinha nas outras séries, né, cara? Você tem na série clássica, obviamente. Você tem nos episódios de Universo do Espelho, né, cara? Que nem o In a Mirror Darkly. Porra, você vê lá a T'Pol lá e a Roach de barriga de fora. Quer dizer, se isso é parte integral, por que não continuar? Eu fiquei com essa... senti essa falta, né? De certa forma, né? Então, assim, parece que tá meio... eles querem dissexualizar. Não sei se é isso que é tá... é mais uma bosta que eles... Oh, não é só as mulheres. Os homens, o Kirk também mostra, tipo, pra caralho. Os braços, né? Ele também tá meio peludo pra fora. Eu acho que é mais uma merda dos caras, sabe? Não tem nada a ver, cara. Star Trek sempre se caracterizou por ter mulheres bonitas e acabou, sabe? Todas as séries têm. E normalmente tem uma mulher bonita acima da média, que faz parte do elenco fixo. E uma cagada, por que não? Sabe? Não tem uma mulher bonita nessa porra. Sabe que eu fiquei pensando o seguinte também, ó. Você vê que a Tilly do Universo do Espelho é muito mais bonita do que a Tilly normal, né? Aí eu fico pensando, porra, por que os caras da Discovery, os produtores, querem deixar menos atraentes as mulheres? Porque, cara, eu tava vendo uma Eu ia ser maldoso agora, mas não vou. Eu ia ser maldoso. Ó, então, eu tava vendo uma entrevista... Seja maldoso, eu quero ver ele sendo maldoso. Não, é uma porrada de... É um monte de gente que não gosta de mulher que tá fazendo. Então, olha só, eu tava vendo uma entrevista, Antônio, daqui a pouco você comenta aí, só concluir. Eu tava vendo uma entrevista com a Sonequa Martin Green, aí a Michael. Cara, ela no dia a dia dela lá, na vida real, vamos dizer assim, cara, ela tem um cabelo lindo, cara. A mulher é extremamente gata e atraente. Aí na Discovery os caras deixam... feiam ela, né? Não, na Discovery eles deixam ela daquele jeito, cara. Sabe? Tipo, por que fazer isso, entende? Eu quero falar, olha só. Eu acho que a gente tem que escutar a opinião da Ana quanto a isso. A opinião da Ana como uma mulher pra eu poder discordar. Pois é, não. Vai lá. O Fernando vai discordar, né? É claro. É óbvio. Mas, assim, o que eu acho é, tipo assim, em relação ao uniforme da Discovery normal, no universo, né, que eles dizem que é Prime, eu acho que ok, eles colocarem, tipo, aquele macacão, beleza, porque vamos ser sinceras, né, eu acho lindo o uniforme da série clássica, tanto que foi o primeiro vestido que eu fiz, foi meu primeiro cosplay, só que, cara, você tá trabalhando todo dia de vestidinho curto, não deve ser tão legal, né, deve ser meio desconfortável, você usar um macacão deve ser muito mais fácil. Agora, querendo ou não, o universo, o Mirror, tipo, representa as coisas erradas, sabe? Representa o pior lado do ser humano. Então é aquela coisa de, tipo, traição, de, sei lá, vingança. Representa isso, entendeu? E querendo ou não, representa também as mulheres usando o corpo pra, sei lá, tentar dominar, entendeu? Sim, eu acho que eles erram. Eu acho sim que eles erram nisso. Eu acho que colocar em Discovery, eles colocarem um pouco mais aberto a roupa da mulher, não ia estar errado, entendeu? Porque o universo todo é de coisa suja, coisa ruim, coisa que a gente não quer ser. Então qual o problema de colocar, entendeu? É o que eu vejo. Que eu penso, pelo menos. Eu concordo com vocês, então, nisso. Acabou de falar uma moça que se vestiu de escravo oriano outro dia e falou que pode ser comprado. Então eu não sei se eu posso acreditar na opinião dela. Olha, eu estava no personagem, tá? Por isso que eu confio na opinião da Ana, entendeu? A Ana é uma pessoa bem resolvida, entendeu? Então eu confio na opinião dela. mas assim, tirando esse lado pudico aí de não mostrar nada, né? O visual deles, assim, de Mirror, eu gostei pra caralho, cara. Eu gostei muito. Ao mesmo tempo, dá pra perceber uma influência Guardiões da Galáxia, Marvel, assim, meio super-herói. Né? Rangers, é um lance meio... Power Rangers. Não, eu já associei, sabe com o quê? Eu até fiz um meme. Eu até fiz um meme falei agora há pouco, pra mim, lembrei na hora do Juiz Dredd, né? Dos juízes lá de Mega City 1, lá do universo do Juiz Dredd. Eu lembrei muito disso, só falta o capacete. Cara. Mas, né? Gente, mas qual assim, é o gostei medo, do visual, cara. Qual é o medo que os produtores deles têm de associar o visual com o visual da série clássica? Qual é o medo? É o quê? Se eles mostrarem uma coisa mais colorida, a gente vai parar de assistir? Esse é o medo? Tá aí o Orville provando que, né, que as pessoas não param. Sei lá, Bruno, porque eu acho que a intenção foi ligar mais... É claro que não faz sentido nenhum, mas ligar mais ao visual da Enterprise do que da série clássica. Apesar de ser 100 anos de discrepância, quase. Se a gente for parar pra ver, uma coisa que eu gostei bastante desse episódio é que ele realmente é praticamente uma sequência do In a Mirror Darkly 2, né? Ou seja, 12 na Mirror Darkly, ou seja, os Mirror de Enterprise. Parece que os caras se basearam mais nesses dois episódios lá do que em qualquer outra coisa da franquia. O que foi muito legal, porque é aquela conexão com o Canon, né? O Canon Prime, que é o que importa mesmo, que todo mundo quer ver mesmo, né? Então nessa parte aí, né? Aí a gente já entra até numa outra questão que envolve aquele episódio que foi trazido lá, criado pra lá, que todo mundo gostou, né? Pelo menos acho que sim, que todo mundo gostou, que é a questão da USS Defiant, lá do Tolian Webb, foi estabelecido aquilo tudo, que a nave veio de lá e tal e tá, no universo Mirror. E aí nós temos, né, a grande polêmica também desse episódio aqui, que é a mudança, né, do design da Constitution Class. E aí eu quero deixar aí vocês se debaterem sobre isso. Então, tem uma explicação. Então, qual é a explicação? Porque eu acho que foi tão desnecessário. Então, a gente sabe que eles iam mexer no design, mas assim, essa Defiant que apareceu na tela pode ser uma Defiant de 100 anos. Porque a Defiant, ela voltou no tempo no Neo Star. Então, assim, ela pode ter sido passada por reformas. Isso, você entendeu? Ou exatamente. Uma nave do futuro, você tem dois objetivos. Ou você desmonta ela e absorve toda a tecnologia, ou você mantém ela e você vai atualizando ela e mantém sempre pra você não perder a sua força de combate. É o que eu acho que aconteceu com o design. Então, Thiago, só tem um lance que eu tava conversando aí, que daí ficaria estranho. Apesar que eu concordo com você, essa seria uma explicação razoável. No entanto, quando os caras olham o diagrama dela ali na tela, né, do tal, no console, você vê que se for uma nave Constitution que passou 100 anos e foi sofrendo reformas, como é que ninguém olhou e falou, peraí, por que ela tá diferente? Entendeu? Se fosse pra ser o visual da Constitution que a gente conhece, teria que ser o mesmo que está na realidade deles ali. Então, se eles veem diferente na tela, não seria natural que eles falassem, peraí, mas ela está meio diferente, sofreu umas reforminhas aqui, parece, não é? Poderiam ter falado que sofreu algumas, mas ninguém falou, mas as reformas também, tipo, qual que é o tracker que identificou as reformas? Eu que identifiquei umas 20 coisas diferentes lá, sabe? O resto, pro resto, tá igual aquela nave, a grande realidade é essa. Olha, isso é gente... eu tenho que ser honesto, assim que saiu aquela imagem, eu mandei a imagem tanto pro Valdomiro quanto pro Maldonado, eu mandei pros dois, que a gente tem um grupinho, e mandei, que merda é essa? Que merda é essa? Mas tipo, desde 2009, eu perdi a esperança de ver a Enterprise da série clássica em toda a sua glória, eu acho que a gente nunca mais vai ver isso. Tá, então, olha, o quanto mais próximo eles chegarem àquele design, eu vou estar feliz, porque eu já desisti desse sonho de ver a Enterprise de novo. Eu não quero ver a Enterprise no encontro, não. Você não quer ver? Eu vou te contar uma coisa triste. Vai ver. Você vai ver. Eu tenho, tipo, eu corto ele fora se esses putos não mostrarem a Enterprise em algum momento. Cara, tá cortando fácil fora, hein? Tá se livrando fora. Botõezões coloridos, cara, e todo aquele visual, porra, tosco dos anos 60 agora. Quer dizer, eu tô dizendo, agora que o trem já partiu, os caras já criaram toda a identidade visual da Discovery, né? Alguém falou aí que os uniformes é pra estar mais perto de Enterprise, etc. Agora, precisava ter uma evolução pra chegar na TOS, né, meu? Então. Você tá falando aí, como é que faz? Como é que faz pra colocar aquele visual tosco de 1960? Não tem como agora, fazer, cara. Não tem como fazer. As naves uniformes, em tudo, né? Cara, é que assim, tudo pode ser, é que a gente pode usar de racionalização extrema, né? Trekker adora fazer isso pra fazer de conta que o universo dele é coeso, né? Porque, vamos imaginar, ó, vamos fazer exercício de imaginação aí. Vamos supor que a Enterprise, a ISS Enterprise, ela como é a nave capitânia, mesmo da frota Mirror, talvez por isso que eles se permitam ter um visual mais, né, extravagante, né? Talvez isso explicaria. Ah, vai a merda, Valdomiro. Se você parar pra pensar uma coisa, cara, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu falar. Depois você lembra. Mas, ó, mas então, em primeiro lugar... A nave capitânia pode ter barriguinha de fora e ser colorida. Isso. Mais ou menos. Vamos dizer que deve ser essa a explicação. Peraí. Seguinte, cara. Eu acho que nos próximos anos eles vão começar a usar uma coisa, se não a mesma, próxima à do Abramverso. Que legal. Não vejo a hora. Gente, assim, mas assim, concluindo com tudo que está sendo mostrado aqui agora, na boa, é isso que eu falei, eu já até comentei isso, não dá mais para Enterprise clássica aparecer em Discovery, porque o design já é outro nível, o trem já partiu. Não dá mais, o design já tá diferente. Mas na minha visão, eles vão apresentar assim a Enterprise com um design diferente, porque, pra mim, Discovery vai rebootar a série clássica. Discovery só tá, é só, desculpa palavreado, mas é só a cabecinha entrando, você entendeu? Discovery eu concordo tanto com o Thiago, mas eu concordo tanto com o Thiago. Não, Discovery já tá ali, já tá encostando. Já. Não, mas o Thiago tem toda a razão. Discovery é uma tentativa de ver, olha, Millennials, vocês gostaram? Agora vocês vão ver o Kirk e o Spock novos, eu tenho certeza dessa merda. Não, mas é óbvio, né, cara? Para pensar, pra que você ia situar a nova série 10 anos antes de Kirk Spock? Se não fosse pra, justamente pra isso. É óbvio, né? Isso tá mais do que claro. Né? Quanto a isso, só sendo muito ingênuo pra achar que não. Mas é uma merda, né? Eu acho uma merda isso. Uma merda, muito merda, né, cara? É lógico, cara, porque... É uma cagada total, cara. Sabe? Mais uma vez eu vou falar em Orville, porra. Dava pra você fazer uma coisa muito mais decente, né, cara? Que contentasse todo mundo, sabe? Os caras... Bom, é uma merda, como você falou. Mas, Antônio, você viu uma entrevista que o Jonathan Frakes deu, que perguntaram pra ele qual que era a diferença de dirigir Discovery or View? Ele Não. falou que dirigir Discovery era tipo ser do futuro e ser do tempo moderno. Aí pra ele discutir e dirigir Orville. Dirigir Orville é continuar a nova geração. Meu, eu não vi essa. Mas eu não vi. Cara, olha assim, cara. Peraí. Ele tá em Orville 400. Ele tá em Orville lá na frente no futuro, falando em tempo da série. Você, cara, concorda? Eu vou falar uma coisa, eu fiquei com vontade de fazer uma camiseta com essa frase do Jonathan Frakes, cara. Achei lindo isso daí. Mas todo episódio de Orville, cara, ele tem uma correspondência a um episódio de TNG, cara. Assim. Não só TNG, né? Na verdade, sim. Tem uns rip-off também. Tem umas histórias meio cópia, né? O último do Orville lá, o 12, ele é uma cópia de Blink of an Eye de Voyager, total, né? Mas é muito bom. Mas é muito cópia de cara. E a gente tá ok com isso, porque a gente tá com aquela sensação de estar com uma coisa familiar, cara. Enquanto a gente se bate de raiva da Discovery, a gente vai lá e se acalma vendo Orville, entendeu? Familiar, e eu digo mais, cara, com toda a essência do Star Trek original, que o Gene Roddenberry começou, sim, cara. Sim, com toda a essência. Sabe, se fala que Orville é comédia, não viu Orville. Discussões antropológicas, tem, sabe, aquilo contra o preconceito, tem tudo ali, cara. Sabe, eventualmente uma piada ou outra e tal, mas tem toda a essência de jornada, cara. Desculpa, que não tem nesta merda aí de Discovery, cara. Eu particularmente também sempre me preocupo em primeiro lugar em qualquer franquia, veja bem, eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de uma franquia, de um universo fictício, ficcional, eu acho que é importante a gente entender o quê? A essência, porque a partir da essência, você conta infinitas histórias. Por que que você tem personagens de 70 anos da DC Comics e tal, então é até hoje, porque é a essência que importa, o visual, sei lá, erros de furos de cano, essas coisas acontecem. Não precisa entrar em detalhe de cano, nem nada disso, mas então, a essência tem que permanecer. Tem que estar lá, né? E é por isso que assim, agora assim, só voltando aqui pro voltando pro episódio, esse décimo episódio de Discovery, e é por isso que eu gostei dele, porque tratando de Mirror, ele entendeu a essência de Mirror. E é por isso que, isoladamente, esse aqui eu curti. É lógico, é a série Discovery, essa série problemática que a gente vem falando desde o começo, né? Mas nessa parte Mirror aí eu acho que eles acertaram, sabe? Por isso que... Mas, ô Valdomiro, o quanto que é a mão de um diretor que entende da franquia entrando na brincadeira? É, pois é, né? Mas eu não acho também, ô Fernando, que o Jonathan Frakes tem todo esse, sabe? Ele tá ali palmandado também, né, cara? São os dois produtores lá, os cagalhões lá, que eu esqueci o nome lá, A mina e o cara. A mina e o cara lá, tal. Então, assim, eu acho que foi aquele negócio também, porque eles ainda têm aquele staff de roteiristas. De repente, esse foi um episódio que eles deixaram eles mais soltos, assim, brinquem aí vocês que entendem mais de canon aí, pode brincar nesses aqui, porque esse aqui é Mirror mesmo, pode fugir um pouco do arco principal. Então, eu acho que é por isso, talvez, que daí já funcionou mais. Né? Agora, quando voltar pro universo normal ali deles, né, saindo do Mirror, que é aí que a gente vai ver, poder julgar o que a série tá fazendo mesmo. Porque aqui, por enquanto, é como se fosse um playground, né? Mirror Universe é sempre um playground, né, cara? Se for parar pra ver. Não, Valdomiro, eu vou te contar. Valdomiro, eu vou te contar um segredinho. Vai lá. Essa temporada, eles só saem do universo Mirror no último momento dela, tá? Eu sei disso. Valdomiro, mas tem um problema, assim, eu não vou reclamar agora de coisa específica, eu vou reclamar do conjunto da obra, já que vocês comentaram disso. Pra onde Discovery tá levando a gente? É isso que falou, pra nenhum lugar, nada do que foi vendido, vendendo pra gente que, que ia ter um ator principal. Qual que é o ator principal, Valdomiro? É o Pingo do Lorca. Exatamente, você não é o biscoito da sorte. A Michael foi vendida como se a potragonista. Agora travou aqui. Vamos lá de novo. Potragonista. Travou. Vocês entenderam essa porra? Era pra ser o tranca. Eu queria que fosse o tardígrado, mas ele foi embora, né? Não, assim, ela ia ser a. Eu acho que o Valdomiro tá obcecado com o tardígrado. Cara, eu tô. Eu queria uma série só dele, spin-off. Ela ia ser a principal atriz, ela não é. Todo mundo tem história melhor do que a dela. A história do Lorca vai se superar dela no final, você pode escrever isso. A do próprio Tyler também já tá se superando a dela. Ela acabou sendo mais uma ali dentro. Sabe, não tem pra isso. Pra onde a Discovery tá indo? Pra lugar nenhum. Os melhores episódios são os episódios que não tem nada a ver com o que foi apresentado nos inícios. Esse episódio, pensa comigo. Burner é recrutada pra trabalhar numa nave com um novo motor. No primeiro episódio, eles caem no universo Mirror. Cara, a série poderia estar começando hoje. Você entende o que eu tô falando? Então, mas Thiago, você pode reparar? Você pode reparar? Sim, cara, o piloto era completamente desnecessário. A gente não precisava do piloto pra escutar a história, pra conhecer a história. Não, o piloto é um erro. Eu concordo com o Torelli. O piloto foi um puta erro, por causa que o piloto faz a gente não gostar da personagem principal. Então, eu tava trocando essa ideia esses dias. O que não foi um erro? A Discovery, cara, ela é uma série que, se você for parar pra ver, ó, até o nono episódio, né? Parece que a cada, assim, dá pra você contar mais ou menos uma média de a cada dois ou três episódios, a série, ela parece que se rebuta, né? Ela muda o tom dela. Você pega os dois primeiros, é a Star Trek Shinzo. Aí chega no terceiro, quarto e quinto, trilogia do Tardígrado. Acho que é mais ou menos isso. Aí depois você vem dois episódios independentes, que é Elite e o do Mud, né? Que parece que é Star Trek, tipo, normal. Aí depois você vem, sei lá, esse arco todo Klingon Saru cai no universo do espelho, sabe? Então, assim, a série ela não se define, cara. Ela realmente tem problemas de condução aí. Ela é esquisita, você não consegue dizer o que, que ela é. Qual que é a da Discovery, né? Qual que é a dessa série? Ouvindo você falar agora, cara, eu me lembro que teve um certo momento em Discovery que quando libertou que a Burns lá assumiu assim um pouco e tal, ela tava como protagonista, eu comecei a gostar ali, sabe, cara? Eu falei, acho que vai dar uma reviravolta, né? Mas depois, como você falou, cara, perde o rumo, vai pra outra coisa que não tem nada a ver com nada, quer dizer, eu tô me lembrando que eu cheguei até a gostar em certo momento, sabe, em ter esperança, mas porra, depois foi caindo de novo nessa inconstância, nessa falta de nada. Meu, por exemplo, falta de identidade, né? Uma falta de identidade. Exatamente. E eu vou te jogar um erro de roteiro. Tipo assim, eles botaram um furo, eles botaram um detalhe ali pra não ter que lidar com isso no roteiro. Por exemplo, a Discovery trocou de lugar com a Discovery, com a própria Discovery. Do universo Mirror. Me responde uma... Assim, tá nítido que a Discovery do universo Mirror não viaja via esporos. Como que ela trocou de lugar, então, com uma com a outra? É, por causa que o roteiro falou que sim. É, porque senão eles teriam que lidar com eles mesmos, entendeu? Cara, mas ó... Vocês... Cara, eu queria ver a Capitão Killy. Eu queria que a Killy matasse a Tilly, porque... Cara, deixa eu reclamar de um negócio aqui. A Tilly... E ela assumisse o lugar dela? Cara, a Tilly mesmo. Cara, como que ela tá chata? Meu, que personagem bosta. Não vou falar a verdade. A Tilly é uma personagem muito bosta, né? Ela é irritante. Ah, vai, eu gosto dela. Eu adoro ela. Nossa, cara, eu detesto cada vez mais. Quando eu vi aquela Killy, eu falei, meu, ela é até mais bonita? Mata? Por que a Killy não mata a Tilly? Ela não é mais bonita, ela é muito mais bonita. O lance é que é ela mesmo, né? Ela só tá com o cabelo solto. Só deram um trato. Cara, não. Não, ela tá com uma coisa apertando tudo ali pra ficar no lugar, cara. Por causa que ela tá. É tipo uma. Amarrar um presunto. Ai, cara, mas ó, então assim, os personagens, esse problema de personagens também, né? Mas ó, vamos voltar um pouco pro episódio aqui, que eu queria comentar um lance aí, ó. Vocês viram que o Stamets, quando ele tá lá na enfermaria, ele parece que tem super força agora, é isso? Ele arremessa o doutor. Vocês viram isso, né? Tem super força, é. Então, ele além de pular entre universos, etc, ele também é... super-homem agora, entendeu? Mas o problema, eu não fiquei incomodado com ele ter a super-força, eu fiquei incomodado que ninguém reclamou disso, você entendeu? Ele jogou o namorado dele do outro lado da sala e ninguém falou assim, caraca, de onde veio essa super-força? Alguém fez esse questionamento ali na hora? Na hora ninguém fala nada, é verdade, né, cara? É por causa que se você fizesse esse questionamento, você seria preconceituoso, só porque os caras têm olho brilhante e ele não pode ter super-força? Que merda é essa? Que porra de olho é esse, cara? O olho do cara fica igual olho de zumbi, cara. Parece que o cara morreu, porra. Sei lá, cara. E ele sabia que quem é, porque tem uma hora que tá tanto o Lorca quanto o Tyler, né, na enfermaria, ele fala, o inimigo está aqui. Quem é o inimigo? Eu acho que é o Lorca, eu prestei atenção nessa parte, eu sei que todo mundo, tipo assim, né, pelo menos, sei lá, a maioria das pessoas vai falar, ele falou por causa do Tyler, né, que é o Klingon lá, não, mas eu acho que é o Lorca, porque sabe uma coisa que eu fiquei pensando também? Eu achei muito legal, que tipo assim, na hora que ele vai, que a Burnham vai falar sobre o Lorca do universo do espelho, ela fala assim, que ele tentou dar um golpe no Imperador, por isso o Imperador descobriu a Burnham, né? Mas Ana, não, você não viu a versão dublada. Eles falam em Imperatriz na versão dublada. Olha só, não sei. Será que a Imperatriz é. Ó, eu ouvi falar o seguinte, ó. Eu ouvi falar. A Roche tá com 120. Não, eu ouvi falar uma coisa. Pode ser ela. O McCoy tinha mais do que isso e tava na nova geração. Deixa eu terminar meu raciocínio do Lorca, rapidão. O que eu acho é que, tipo assim, ela falou ali que, tá, independente, tentou destruir o Imperador, a Imperatriz, sei lá, tanto faz. O que acontece é que, tipo assim, eu fiquei pensando, eu espero muito mais do personagem do Lorca, sabe? E eu fiquei imaginando se, na verdade, ele não é o cara legal ali naquele universo, sabe? Porque ele quis derrubar o Imperador, ou Imperatriz, tanto faz. Talvez não por causa que ele queria tomar o lugar, mas porque ele não gostava do jeito que as coisas estavam indo, com a xenofobia e tudo mais. Então eu não sei, mas eu fiquei com uma esperança de que o Lorca vai ser muito mais trabalhado nisso, que o Lorca do universo do espelho vai ser o cara bom, enquanto esse Lorca aí que a gente tá vendo, ele é o cara mal, entendeu? Você não acha que o Lorca é o Lorca do universo do espelho? Exato. Que eu acho que o Lorca é o Lorca do universo do espelho. Porque eu tenho que discordar com a Ana normalmente, beleza, mas a questão é que... Eu acho que o Lorca deles, pelo que está estabelecido, ele fugiu, né? Ele desapareceu, não existe o Lorca deles. Eu acho que o Lorca do Universo Prime morreu, como um capitão deve morrer na Burran, e esse puto aí assumiu o lugar dele. Mas aí ele é do bem, ele é do mal, ele é o quê? Ele é o Lorca. Não, ele é o Lorca. Não, isso faz sentido. Ele é o... Por que que a gente questiona tanto o Lorca desde o início da série que a gente começou a ver? É, talvez, essa coisa dele ser tão dúbio, é aquela teoria, né? É aquela teoria de que, na verdade, ele já era do espelho, ele só tá aí no universo normal, né? E que, na verdade, ele destruiu a Buran com o Lorca dentro. O Lorca, né? Uhum. Normal lá dentro, né? Então, eu acho isso que é uma possibilidade. É, isso é uma teoria que tem, vem rolando há um tempo aí, né, parece. Sim. E só uma coisa, que vocês falaram do doutor na cena lá que tá com o olho, do olho branco. Eu gostei desse trato com dele. Por quê? Quando eu vejo que ele está com aquele olho branco, na verdade, ele consegue enxergar todas as, sabe assim, todas as dimensões. Pra ele não tem dimensão mais. Pra ele tudo é tudo, sabe? Nem o tempo. Pra ele o tempo também corre de uma maneira diferente. Quando o olho dele fica normal, pra mim é que ele conseguiu se encaixar naquela dimensão e conseguiu mandar um recado, entendeu? E ele só consegue fazer isso quando o Dr. Kober dá um beijo nele, né? Porque foi isso que aconteceu. Não. Porque o amor supera tudo, galera. O amor supera tudo. Mas aquilo é assim... É que era a mesma coisa que a Tilly tava tentando fazer. Tava tentando dar algo pra ele conseguir se conectar de novo a esse mundo. Tipo, dar uma bronca na Tilly. Que era o que ele só sabia fazer. Entendeu? Ah, mas. Eu sinceramente, eu quando tô conversando com uma pessoa chata, eu fico em outro lugar na minha cabeça. Eu nunca voltaria. Eu odiei essa parte. Então, não gosto deixa eu entender, Ana. Você ficaria com os olhinhos de maconha. É, enquanto que eu converso com você... aquilo é os olhinhos de maconha, só que em vez de vermelho é branco. Quando a gente tá conversando, eu penso em outras coisas, entendeu? Eu não fico presente no... Olha aí, rapaz. Eu concordo, eu não prestaria atenção no que eu falo. Rapaz, só... rolou uma side quest aqui. Todo mundo ama a Ana, mas pelo jeito a Ana não ama todo mundo. É. Não, eu tô só sendo atacada. Hoje eu vou Não, eu acho também. Que essa Ana não, então, é a Ana... Essa Essa Ana aí é a Ana do universo do espelho. É isso que tá acontecendo aqui. Acho que é isso, hein? É a Mirror Ana. É a Ana do universo do espelho, essa? É a Mirror Ana, essa daí. Mas, ó, eu queria discutir um lance com vocês aí, ó. Porque é o seguinte, né? Esse episódio, eu gostei, como eu tinha falado, gostei porque ele se propunha a se encaixar no cânone, né? Com tudo aquilo que a gente viu primordialmente em Star Trek Enterprise, no duplo e na Mirror Darkly. No entanto, uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, né? Quando a gente assiste lá o In a Mirror Darkly, você vê que... Porque assim, nesse da Discovery, eles falam tanto que eles estão lutando contra os rebeldes, certo? Tem os rebeldes aí, que é uma aliança lá dos Klingons, Vulcanos e Andorianos até o momento que eles identificaram ali, né? Só que o que acontece é o seguinte, na nave Shenzhou, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não vi nenhum alienígena lá dentro, até porque para encaixar com o discurso da Michael de que o Império Terrano é xenofóbico, racista e o caralho. Vocês lembram? Não tem nenhum alienígena naquela nave, certo? Certo. Nenhum alienígena. Mas as naves do espelho, elas têm tripulação não, alienígena. E é isso, não. Assim. Então, Torelli, é isso que eu queria chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. No In a Mirror Darkly, você tem alienígenas servindo ali pro Império Terrano. Certo? Você tem Oriano, você tem Andoriano, você tem também Vulcano, né? Você tem o Soval lá, Tatipó e tal, né? Por mais tem uma Oriana lá. Oriana, então, como eu falei, tem Oriano e tal, que servia na USS, na ISS Avenger, né? Então, assim, a questão que eu fiquei pensando quando eu vi isso da Discovery é, tudo bem, passou-se ali cerca de 100 anos, 90 anos, sei lá, né? Então, quer dizer, é pra estabelecer que eles conseguiram extirpar, ficaram cada vez mais racistas, provavelmente, e acabaram com todos os alienígenas. Só que, no Mirror Mirror da série clássica, você tem o Spock, e o Spock tem lá seguidores vulcanos, tem lá um segurança dele vulcano que aparece, né? Não lembro se era mais de um, mas um eu lembro muito bem. Então, assim, eu não entendi muito bem como é que encaixa esse negócio, né? Colocaram tanto que é xenofóbico, que daí não tem nenhum alienígena. Só que no Mirror Mirror da TOS você tem. Né? Então, essa parte que eu fiquei meio... Mas olha só, mas pensa uma coisa, se bobear, assim, a tripulação humana, né, nas naves da frota sempre é maior do que a tripulação alienígena. Em qualquer nave você vê isso. Assim, claro, tem aquela nave lá só de Vulcano, o caralho A4, mas acho que as principais que a gente vê na série sempre tem uma tripulação alienígena, a minoria mesmo na tripulação. Então... Talvez seja isso, mas uma nave com uma tripulação pequena. Talvez os aliens estejam limpando o Jeffrey Tubbs, sei lá, pô. Pode crer. Pode ser. Mas vamos pra uma explicação do mundo real, cara. Na TOS era muito caro fazer alienígena. Na nova geração também era muito caro. Aliás, Deep A gente até vê bastante alienígena na Deep Space. Não, bastante, bastante. Alienígena na Deep Space Nine, sim. Mas, ó, outra coisa que eu quero comentar desse episódio aí, que eu achei, uma coisa que eu achei positiva, legal, boa sacada dos caras. Quando o Lorca vai fingir que ele é o engenheiro, o sotaque que ele faz, né, cara? Ele faz um sotaque escocês. Ah, escocês, claro, obviamente. Engenheiro é escocês. Isso eu achei legal, uma boa, né, pros fãs ali, aquela piscadinha, né? Mas tá todo. Você viu o After Track, os caras elogiando a interpretação da atriz que fez a Trilly na Chile naquele momento, fazendo tipo, eu não sei como responder um chamado. Nossa, eu achei uma merda, cara. Eu vou falar pra você. Não, gente, aquilo é o que me faz odiar a Chile, cara. Eu detesto aquele jeito dela. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, porque essa questão, eu pensei assim, eu não vou julgar, porque é uma coisa que eu realmente não me lembro. Então eu preciso perguntar antes. Nos episódios anteriores, eu realmente tem muito tempo que eu não vejo e tal. Nos episódios anteriores do Universo do Espelho, as pessoas falavam tanto palavrão assim? Não. Não, mas não, é. Não falam. Então, eles se tratavam que nem bosta, mas eles não falavam. Pois é, eu acho que é uma. Eles têm uma necessidade tão grande de colocar palavrão na boca da Tilly que eu realmente não entendo. Você vê que todos os palavrões que foram falados saíram da boca dela, cara. Dois desse episódio da boca dela, eu não entendo pra que isso. Ah, mas essa parte aí, cara, eu acho que tá ok. Por exemplo, por que que não tinha... Eu gosto da Tilly, eu quero casar com ela, meu irmão. Vou mandar um e-mail pra ela. Com ela. Eu, hein? Ela pra você, tira ela. Mas, ó, mas assim... Olha, a Tilly do Universo do Espelho eu até entendo, porque ela tá gatinha, velho. Ah, cara, só... Mas, pô... É só ajeitar a menina, cara. É só ajeitar a menina. Paga. Você bota uma armadura dourada nela, um cabelo com chapinha e beleza. Só ajeitar a menina. Fizeram mesmo com a Tipo, se vocês se ligarem. A Tipo é ficar feia pra caralho naquele macacão horroroso que ela usava, aquele cabelo de cuia de vulcano. Ih, cara, você vai falar isso. Ela foi evoluindo. Cara, você vai falar isso do lado. Cara, você tá falando isso do lado do cara que é apaixonado pela Tipo aí, o Antônio aí. Não, cara. Mas eu concordo. Eu concordo com ele. A atriz é linda, porra. Ela é o universo espelho, cara, com o cabelo natural. A Jolina Badlock é uma das mulheres mais bonitas que já teve em Jonas Lewis. Sim, isso aí é indiscutível. Sem dúvida nenhuma. Indiscutível. Mas acho que assim, eu acho que em questão de roteiro, tudo, acho que já sabiam disso. Eu tô achando que a Tilly, desde o início, foi tentada colocar desse jeito, tipo, como vocês falaram, assim, de uma maneira mais feia. Acho que tentaram esconder o cabelo dela, porque o cabelo dela, na vida real, é lindo pra caralho, né? Você vê nas fotos, a mulher é linda. Eu tô assim, eu acho. E nesse episódio, parecia que tinha colocado a almofada dentro dela e apertado com cinto. Eu tô achando que eles, tipo, deixaram ela mais assim, feia, pro universo Mirror, quando ela aparecer, ela vai aparecer, tipo, bem diferente, entendeu? Pra tentar dar um contraste. Porque eu ainda acho que vai ter interação dela com ela mesmo, entendeu? Nos próximos episódios. Ah, então, deixa eu entender. Ué, quando você é do mal, maneiro, você porra. Fica gostosa? Porra, eu queria ser do mal. Você queria ser gostosa? Isso eu não entendi. Claro que eu queria ser gostosa. Ser gostosa facilita a vida. Olha aí, cara. Puta que pariu. Bom, deixa eu só falar uma coisa. No início lá eu falei do... parece que só eu que entendi dessa forma, né? Pra você está claro que é o universo Mirror do estilo Star Trek. Quer dizer, porque eu... Sinceramente, eu falo o que eu penso realmente, eu falei, eu acho que não é um universo Mirror do jeito que Jornada sempre tratou. Então, por uma mim... série de motivos que vocês, inclusive, já falaram aqui. Mas eu concordo com você. A falta dos alienígenas. Eu acho que esse universo falaram que só que terminar o raciocínio. Não, na própria série, fala, é um dos universos paralelos possíveis, né? Não existe a correspondência par e passo como existe nos mirrors anteriores e etc. Para mim, tinha ficado, eu não conversei com ninguém, é a primeira vez que eu converso sobre o assunto. Para mim, tinha ficado que não era um mirror tradicional como a gente vê em Star Trek, sabe? Era um universo paralelo possível, dentre milhares. Mas, ô Antônio, né? Sabe o que eu acho? Que essa confusão, vamos dizer assim, no seu caso, eu acho que é porque é a questão do visual que não encaixa. Não é mais por causa disso? É uma série de coisas, como eu falei, o visual não encaixa, não existe o par e passo entre os personagens, sabe? A falta dos alienígenas na nave, uma série de detalhes me fez pensar assim. E o fato de eles dizerem, literalmente, é um dos universos possíveis, né? Dentre os milhares, existe a teoria e tal dos universos paralelos, que existem milhares, etc. Esse seria um deles. Mas eu me rendo a... Nós estamos em seis aqui. A vocês cinco, é o Mirror. Tá bom. Eles fizeram... Não, veja bem, eu não acho que você tá errado, cara. Não, veja bem, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, longe de mim defender produtor de Discovery. Eu quero que eles se fodam, né, esses produtores da Discovery. Então assim, quando... Como você é machista? Você tem que respeitar a diversidade, tem que ter machistas, né? É foda. Mas, ó... Mas, eles fizeram tão mal feito, cara, que conseguiram me convencer de que não era o Mirror. Não, então, o que acontece é o seguinte, concluindo o raciocínio aí, né? Tipo assim, então assim, os produtores, eles colocaram na simbologia de ter a faca fincada na terra, por mais que tenha aquele delta exagerado. Eu esqueci de falar isso, mudou o símbolo, tudo? Sim, tudo, sim, porra. Então, mas eles colocaram elementos assim, suficientemente reconhecíveis de Mirror, e também botaram na boca da Michael, ela falando, ó, isso aqui é um império chamado Terrano, tal, né? E aí quando colocam o lance da USS Defiant, não sei o quê, então quer dizer, aquilo tudo é pra falar, pessoal, isso aqui é o Mirror que vocês conhecem. Mas assim, por que eu digo foda-se os produtores? Porque é óbvio que a Discovery até o momento tem se mostrado que ela parece que não se importa com parte visual e muita coisa de cânone não se encaixa mesmo. Aí então você chega no 10º episódio e quer me fazer convencer de que essa série se passa no universo regular, num universo paralelo, Mirror, quer dizer, o foda foi isso. O que mais se encaixou com o cânone até agora nessa série foi justamente um episódio que se passa no universo paralelo do cânone que a gente conhece. Então até nesse ponto, a Discovery fica confusa, né? Quer dizer, como que ela vai querer te convencer pelo universo paralelo daquele lá que você gosta, entendeu? Então é muito esquisito. Valdomiro, eu ainda acho assim, eu ainda tenho uma esperança lá no fundo, eu ainda quero acreditar nisso, você entendeu? Eu quero. Que Discovery ainda é um universo paralelo e esse universo Mirror é o universo Mirror da Discovery. Não aquele que a gente conhece. Pra mim... Aquele não pode ser o que a gente conhece. Aquele, eu ainda acho que eles vão falar isso. Ah, porque, eu também concordo, esse, não pode ser. Eles podem falar, Discovery é o universo, é um universo paralelo ao universo Prime, e o universo Mirror que eles foram é o Mirror da Discovery. Por isso que o Delta, que eles gostam de esfregar na cara de todo mundo, tá no universo Mirror, porque é o universo Mirror da Discovery, entendeu? Tiago, mas você não acha que é muita ingenuidade achar que os produtores têm planejado isso, de que esse não é o universo da Discovery? Cara, eu duvido. Por isso que eu acho que essa série ela é tão controversa negativamente. Por isso que eu vejo que eu não gosto, no geral. Porque os caras parece que querem nos convencer sem provas de que isso é canon, de que isso é Prime, de que isso é o universo que a gente conhece. Se fosse uma coisa planejada, que nem canon, você tá falando, sabe? Prime. E deu os princípios básicos de Star Trek, só isso. Se fosse outro universo, mas com os princípios, eu entendi o que você tá falando. Mas eu digo assim, qualquer entrevista, qualquer... quando falam de Discovery, os produtores afirmam, eles falam tudo, que isso aqui é um universo Prime, aquele que a gente conhece, que enfim, né? Só que isso pra mim é aquele negócio que é fácil você falar se você não mostra, né? Você só tá falando, né? Então, por isso que eu acho, Thiago, que os caras não têm plano. Eu não consigo acreditar que conscientemente eles estão. É um plano, no final vamos revelar que isso aqui é alternativo, entendeu? Eu duvido profundamente, cara. Eu gostaria que você tivesse certo. Desculpa, mas o filme do JJ, a hora que não tava vendendo a Kelvin Timeline, o que que eles falaram? É o universo Kelvin. Não, mas o universo Kelvin. Exatamente isso. Não, Thiago, desde o 2009, desde aquele filme lá, no meio do filme tem um diálogo que os caras falam: isso aqui, a partir daqui é o universo paralelo. Já, ali é dito, ali é falado, ali não é reescrevendo a história. Só que aquilo ali ia substituir. A gente sabe que aquilo ali ia levar um reboot da série clássica e não deu certo. Ninguém comprou. Eu já falei. Eu amo o universo Kelvin partir do momento que eu vi o primeiro episódio da Discovery. Sim, eu também. Cara, na hora que eu vi o primeiro episódio da Discovery. Eu tava analisando uma coisa, eu tava ouvindo uns podcasts... que a gente assistiu junto, mano. Meu, a gente... Difícil chamar Kelvin, quase meu. Que... Puta, mas eu quase amo. Que... Quase que a gente foi em seguida pra um boteco afogar as mágoas na cachaça, assim, puta essa merda. Mas então, é, realmente, cara, eu passo a respeitar muito mais o Kelvin, o chamada Kelvin Timeline hoje, em comparação com o Discord, óbvio. Porque pelo menos aquilo era assumidamente paralelo. E até que tinha um clima ali entre os personagens que realmente respeitava ali o que a gente conhece de certa forma, né? Então assim, é foda, né? Mas enfim, essa conversa aqui, é, como eu falei, eu duvido que os caras vão um belo dia. Só, cara, só se todo mundo cancelar o All Access, só se virar maré completamente, aí na última hora o nego vai falar que tava planejado desde o início, entendeu? É aquele negócio, né? Você sabe, né? Valdomiro, ah, daqui a 10 anos a gente vai estar discutindo o reboot da série clássica no universo Discovery. Isso. Relaxa. Olha que legal. Veja a hora. É foda, né? Eu queria comentar uma parada também, é, mas é negativo também, cara. É, o CGI desse episódio eu achei bem videogame, hein, cara? Quando o Ash sai com aquele módulo, né, pra pegar lá a porra do núcleo do computador, sei lá, né? Que, né, que ele tá tendo aqueles trecos na cabeça dele. Cara, que CGIzinho, né, cara? Cadê os 8 milhões aí, Fernando? Cadê? Então, deixa eu te explicar. Os 8 milhões foram gastos para fazer novos uniformes sem a barriga de fora. E não deu. Você acha que é fácil? Você acha que o quê? Quanto você acha que custa fazer cosplay de 20 pessoas? É caro, porra! Verdade, e agora tem muito mais pano, né, no uniforme do espelho, então gasta mais com o pano, né? Perde pro CGI. Caramba, é foda, né? Mas é... Nossa, que triste. Mas aí, ninguém tem nada positivo pra comentar, não? A gente só tem coisa pra não, comentar. Não, eu vou falar. Olha, o episódio não é ruim. Vai, vamos falar sério. Vamos falar sério. O episódio não é ruim. O episódio é muito bom perto do que foi apresentado pra gente. A direção tá muito boa. A interpretação é legal. E o episódio faz sentido dentro da própria coisa da Discovery. Mas... Não é o que eu queria ver. Mas, né? Tudo que a gente fala de bom de Discovery, sempre no final tem mas. Então, mas é por isso que eu falei, né? Eu acho que o Discovery tá num caminho que vai ser uma boa série de ficção científica atual, mas tá longe de ser Star Trek. Eu tava concordando com você, Ana, que era uma boa série de ficção científica, mas, porra, meu, tá me decepcionando cada vez mais, cara. Eu cheguei a pensar isso, sabe? Eu tava gostando, mas... Os caras estão perdidos, meu. Eu acho isso, sabe? Os caras se perderam. É. Mas, ó, eu tava vendo... Vocês viram uma notícia essa semana aí? Não sei se essa semana ou a outra. Que na segunda temporada, tipo, agora vai. Parecia que era assim, ó, pessoal, agora vai, tá? Os caras anunciaram... Eu vi essa notícia. Os caras anunciaram que, tipo assim, vai voltar a ser Star Trek tal qual... Na minha opinião, foi tipo assim. A gente vai ser tipo Orville agora, sabe? Vai ter que imitar quem tá imitando de verdade, entendeu? É foda, né? Eu vi essa notícia do tipo, olha, fãs... A partir da segunda temporada, vai encaixar com a série clássica. Não fiquem bravos, tá? Ah, vai a merda, cara. Agora, né? Agora, né? Os 45 não, do segundo tempo, né? É tipo o cara que traiu a esposa e fala, mas eu ainda te amo. Fala logo que você não quer mais ficar com ela logo, porra, né? Não, não, não. Vamos dar um exemplo melhor. Vamos dar um exemplo melhor que aconteceu nos bastidores que tá relacionado à Discovery. É tipo o Kevin Spacey. Quando foi pego lá, que o Stamets revelou lá que ele era abusado. Aí o cara chega depois disso pra falar, pessoal, tem uma revelação, falar, eu sou gay e tal. Depois do cara... É tipo isso que tá acontecendo com a Discovery agora aí, né, cara? Dos 45... Como é que você olha, tem um vídeo pornô gay meu na internet, mas... Tá, vai, eu sou gay. Porra, a merda, você não é o Universo Prime, assume logo, eu aceito isso. Sai do armário e fala que é alternativo, porra, né? Até isso, o filme de 2009 era o mais corajoso. Eu sou um fã babaca. Eu aceito todas aquelas explicações idiotas do tipo, o Scott não lembrava que o Kirk tinha morrido. Rido quando ele tava no transporte, eu aceito tudo isso, só me explica, me dá uma explicação de merda e eu como um fã idiota vou aceitar. É, e aí você mostra um visual condizente, né, aí beleza, né, não fica querendo fazer essa maluquice. Mas você sabe o que me irrita? O que me irrita é eu na internet, eu vejo uma discussão sobre o visual dos Klingons, eu falo, o visual dos Klingons é ridículo. Aí vem alguém, mas o visual dos Klingons nunca foi estático, porque mudou da série clássica pra nova geração. Aí eu falo, você viu Enterprise? É. Aí o mesmo cara fala, não, eu não vi, foi a merda! Ai, caramba, que beleza. E independente de qualquer coisa, o visual dos Klingons é ridículo. É ridículo, sim, aí, né? É. Cara, defender aliás, esse visual dos Klingons eu é quero difícil, saber, cacete, né, cara? Porque eu acho que os caras que fizeram o Tyler deixar de ser Klingon pra ser humano, muito foda, eu quero, aqueles médicos são bons, mas eu quero saber como é que eles fazem pra crescer cabelo, por causa que isso vai me interessar daqui a 10 anos, porque cara, além de tudo, eu cresci DNA, cabelo. Meu irmão. Porque eu fiquei de cara, como é que eles mudam o DNA, cara, porque lá pra frente... Quando eles, em TNG, quando eles fazem essas mudanças cosméticas, é só cosmética. O cara por dentro continua da espécie que ele é, porra. Ó, agora deixa eu discutir um negócio aí, ó. Falando do Tyler aí, uma coisa, tentar discutir sério. Também, tentar discutir sério uma parada que foi informada no episódio que eu fiquei meio confuso, certo? Que eu até achei, de certa forma, inteligente a maneira como eles abordaram, né? Porque quando o Tyler chega no Culber, acho que é a primeira vez, sei lá, quando ele começa a falar que ele quer examinar, não sei o que, que ele tá... alguma coisa assim. Aí o Culber fala, seguinte, nós fizemos exames do tipo Manchurian, eu gostei que ele usou esse termo, né? Porque aquele lance daquele filme lá, Manchurian... Lembra do Manchurian Candidate? É um livro, na verdade, Manchurian Candidate. Isso, vem do livro, aí fizeram o filme, aí o Soldado Invernal da Marvel é a influência disso, né? Então, assim, eu achei legal que usou como se fosse um termo pra descobrir, né? Dá pra entender isso. Se você tem uma programação que tá ali por baixo da sua consciência, sei lá, né? Então o Culber fala, já fizemos isso, não falou, não tem nada, né? Não sei o quê. Aí depois, sei lá, algumas cenas depois, quando o Ash vai lá, ou seja, na cena em que ele acaba matando o doutor, o doutor fala, mas depois de olhar de novo aqui, quer dizer, os caras não tinham olhado direito, né? Fiz eu mais alguns exames aqui, de fato, tem um lance aí que dá pra pegar a personalidade e colocar por cima, né, overlay, né, por cima da sua. Aí eu fiquei pensando, pô, qual que é a diferença prática do esquema Manchurian Candidate e essa da personalidade por cima? Parece que é basicamente a mesma coisa, né? Eu achei meio... Eu queria entender isso melhor, né? Achei meio estranho. O primeiro eu queria entender porque ninguém olhou a porra do exame, você entendeu? Porque o cara vira e fala assim, o computador disse como... o computador concluiu que você realmente que você sofreu tortura. Então, tipo assim, ninguém foi olhar a porra do exame do Tyler pra entrar na nave, foi o computador que concluiu que ele foi torturado e liberou isso? Foi isso que ele falou, certo? Foi isso que ele falou. Ninguém teve a pachorra de olhar o exame. O computador disse, foi torturado. Beleza, confio no computador. Ninguém mais... Pra que médico, né? O computador falou, tá falado. Segundo, quando o Tyler vai matar o doutor sabe que o Tyler não é mais o Tyler, não é mais a mesma pessoa. O doutor concluiu, quando o doutor fala que ele não é o Tyler, transformar o Tyler em alguma ele podia outra coisa. Ele devia estar com seguranças na enfermaria. É isso que eu ia falar, cara, ele tinha que estar com o capitão, porque o capitão chamou o Tyler pra fazer uma missão. Capitão, ele ia chamar o capitão, o Tyler não pode ir pra missão, eu preciso que você venha pra enfermaria pra uma reunião. Cara, não tem ninguém. Terceira coisa. O doutor tinha sido tirado dos cuidados do marido dele. Tinha mandado um outro doutor pra ficar lá o tempo todo olhando pra ele. Cadê esse cara na sala? Quarta coisa, a gente até agora não viu a enfermaria da Discovery. A gente não sabe como que é a enfermaria da Discovery. Até agora a gente só viu a sala de espera. Aquilo que a gente viu não é enfermaria, é uma sala de espera. Porque não tem certeza? Ninguém naquela não. Absoluta, não tem ninguém. Mas até aí acho que é de menos, né, cara? Não tem ninguém. Não tem equipamento. Agora que eu tava vendo. Nunca. Você... Não tem equipamento dentro da sala. Na sala só tem o quê? 3 macas. E não tem médico passando de um lado pro outro. Ótimo. Mas, Thiago, às vezes faltou dinheiro pra eles fazerem enfermaria, afinal. Mas os 8 milhões! Só tem 8 milhões, porra! Mas voltando do Tyler, que eu queria falar, aproveitando que é o tema, o cara dá tanta pinta que ele tá com um problema, cara, na frente da Burns, na frente de todo mundo, e, sabe? E o cara é chefe da segurança da porra da nave, cara. Ninguém dá um toque, ninguém absurdo, fala nada. É por isso que não dá pra... Pô, puta absurdo! Tipo assim, o Lorca. O Lorca é um cara desconfiado pra caralho. Porra, como que ele coloca ele nessa posição? A não ser que faça parte do plano maior dele, que a gente não sabe qual é, sei lá, né, cara? Mas eu acho difícil, parece mais pior, um furo, né? O pior é que, assim, o Lorca percebe que tem alguma coisa errada, porque tem aquela cena que o Ash tá lá fora, e aí a Michael faz aquela cara lá de preocupada e tudo mais, e ele ainda fala, agora ele tá seguro, vocês têm que ter objetividade, porque nós estamos em águas... diferentes, desconhecidos, sei lá. Enfim, mas então, tipo, ele percebe que não tem alguma coisa certa. Aí o Ash vai lá no médico, pede pra, tipo, fazer um exame, e o doutor ainda fica, tipo, não precisa e tudo mais, e nananã. Aí depois, cara, mas eu vou ser sincera, eu não sei, às vezes até teve diálogo relevante, mas eu nem prestei atenção, porque essa história do Ash tá muito chata. Tá muito chata, então, eu queria comentar isso daí que eu falei no começo lá, cara. Tudo que eu achei mais fraco nesse episódio foi relacionado a ele, cara. Tudo bem, você já tinha estabelecido antes que ele sofreu trauma, mas essa parte é tão mal desenvolvida, que nem vocês foram trazendo esses pontos aí, esse lance que o Thiago falou, eu nem tinha reparado, realmente era pra ter segurança naquela porra daquela enfermaria, né? Mas assim, ao mesmo tempo, quer dizer, ele matou o Colbert. Porra, vão achar o corpo dele lá, velho. E de repente, como que não acharam? Sabe, tipo... Às vezes enfiaram ele na comporta de ar, vai saber. Mas e aí, ele sumiu. O cara sumiu, vai dar mão na cara. Sei lá, deve ter resto de DNA dele lá. Ele pegou com a mão, pessoal. É, gente, sei lá. Vamos dizer que você é um médico, certo? E você descobre que tem um espião na sua tropa. Você vai encarar ele sem seguranças. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Morrer? Então assim, muita coisa, quer dizer, o diálogo dele com a Lorel foi muito chato, né? Aquela cena eu achei, sabe, aquelas velhas cenas de Discovery com Klingon, tediosas, chatas de assistir. Eu não gosto daquela Lorel, eu não gosto do visual dela, eu detesto ter que olhar pra ela, sabe, a interpretação eu não curto. Cara, como eu acho chato tudo que envolve Klingon nessa série, cara. Então assim, pra mim foi o ponto baixo, né? A maioria das coisas que envolveu o Ash. Essa parte dele matar o Cobber, que era a única parte que eu tava achando boa, o Thiago acabou de estragar pra mim aí também. Então, de fato, não tem nada bom com o Tyler nesse episódio. Vamos falar a verdade. Não tem nenhuma necessidade de você ter a Lorel nessa, né, nesse negócio deles no universo do espelho. Não tem a mínima necessidade. Então, por que que eles trouxeram ela? Eu não tô falando do dar certo, tô falando do roteiro. Mas por que os roteiristas quiseram levar ela? Sabe por quê? Sabe por quê, Fernando? Pra continuar essa novela aí. Mas a Almirante pode ser mandada num shuttle pro hospital. Mas a Lorel tinha que falar um negócio de boa. Eles vão fazer essa Klingon virar a tripulante da nave daqui a uns 4 ou 5 episódios. Ô, Fernando, eu entendi. Agora que eu entendi o que você falou. Se você manda o almirante, por que você não manda a Klingon presa pra inteligência da frota, ficar lá com ela e tirar toda a informação do cérebro dela? Sei lá, é uma guerra, eles estão na porra. Porque é Discovery. Porque é Discovery, só tem merda. Por isso. Gente, mas isso aí é pra continuar essa novela do Tyler. Eu falei nos muito podcasts chato, anteriores chato que ia ter Tyler, novela cara. Mexicana com essa história do Tyler. Eu falei, eu avisei, entendeu? Vocês vão ouvir lá, eu já tinha falado, não queria falar não, mais uma coisa que ficou concreta. Peraí, só uma coisa, Ana, então você tá pagando de oráculo do futuro da manhã também aqui? Seria isso? Mais uma concorrência pro Thiago aí? Olha só, cara. Tô querendo todo roubar mundo lugares. Com essa porra, eu tô mas uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que concluiu nisso. O dilema do Tyler não vai ser se ele se descobrir que é um espião. É que ele não vai querer deixar de ser humano, você entendeu? Eu acho que assim, a memória que foi colocada nele de humano, ele não vai querer perder essa, entendeu? Porque ela deu o gatilho pra ele acordar e ele não quis acordar, você entendeu? Isso na verdade, que eu acho que ele não quis, passar. Né? Vamos colocar o seguinte. Analisando o esquema Soldado Invernal, certo? Na nova geração tem um episódio assim também, que é aquele The Mind's Eye, né? Que é da quarta temporada. Eu tava ouvindo o podcast dele agora, inclusive. Isso, mas... a gente fez há uns anos tem atrás. Tem alguém que assiste o seu podcast aqui, Valdomiro. Ouvinte aí, ó. Então, só relembrando, eu vou colocar como link também pra quem quiser ver aí qual é que a gente fez o podcast sobre esse episódio da nova geração, no qual tem o LaForge, né, que ele passa por um tratamento no esquema Manchurian Candidate, certo? E como a gente vê nessas histórias de Manchurian, por aí, cinema, na cultura pop, você quando recebe o comando, você não tem como se livrar do comando. O comando, ele é naquele momento, acabou, você vira aquele zumbi pra completar aquela missão. Então, quer dizer, quando o Tyler aqui, ele consegue... passar pelo comando, quer dizer, o comando vem e não funciona, tanto é que a Laurel parece surpresa, né? Ela fala, era depois desse. Ela chama de canto, oração. Reza, não é, oração, sei lá o que é. Era pra, né, rolar. E aí não acontece. Sim. Quer dizer, a gente pode supor, talvez, que o Ash tá sendo tão forte na mente dele que ele não. Sim, que ele não conseguiu. Isso, né? É. Valdomiro, de novo, você subestima o poder do amor que ele sente. Pela prova. Da Michael, é o amor. O poder do amor, né, cara? É. Ai, o amor vence tudo. É, no universo de Mirror, que era pra ter sexo rolando, putaria, não, a gente tem o amor, né, cara? Tá certo, tá muito bom esse Mirror aí mesmo. Ai, caramba, que legal. Aí, ó, mais uma vez eu tentei discutir positivamente alguma coisa e não me deixarem, hein? Que fique registrado aí, fique registrado nos autos, né? Outra parada também, ó, outra parada. O Stamets, ele fala stay out of the palace, né? Fique fora do castelo, do palácio. Ele fala isso umas duas vezes no episódio. Aí tem aquela frase que ele fala no episódio anterior, que ele diz assim, ó. Eles vivem na clareira. Lembram dessa frase dele? Que ele fala alguma coisa do tipo, é para lá que eles vão. Né, ele fala... Eu lembro que tem alguma coisa de floresta, tanto que o episódio chama Land of the Forest. Tem uma... Lembrei, ó, é assim, tem uma clareira na floresta, é pra lá que eles vão. É isso que ele fala, pelo que eu me lembro. Aí agora tem, fique fora do palácio, né? No próximo episódio vai ter provavelmente mais alguma coisa. Até o final desses 4 episódios, provavelmente, de Mirror, a gente vai ter um poema do Stamets. Acho que esse que é o lance. Pra concluir a temporada. O poema do Stamets aí. Então, bocão, então, né? Então vai terminar a temporada com o Stamets de olho azul olhando pro universo e falando: Give me a tall ship and start to guide me. É isso. Não, pode ter certeza que não será tão memorável quanto isso, certo? É Discovery. Vai ser o quê? Sabia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não, vai ser cenas do palácio, a floresta, corra pra lá e tal, e o amor venceu no final, alguma coisa assim, sei lá, cara. É Discovery, e né, o amor cara? Vence no final, Valdomiro, porra, caralho. Pô, eu achei que hoje a gente ia falar bem dessa merda, cara. Tamo aqui. Apesar de tudo isso, eu gostei. Apesar de tudo isso, eu gostei, vai fazer. Tá tipo Poderoso Castigo, né? Perdi a perna, não sei o que, mas de resto, tá tudo bem, né? Mas você definiu bem, você falou dessa merda. Cara. Bom, vocês acham que vale a pena continuar ou já parte para considerações finais do episódio aí? Não, depende, você quer escutar a gente falar mais mal do episódio que a gente gostou? Mas esse episódio eu já falei, minha primeira impressão foi ruim dele, depois foi melhorando, então eu tenho que falar as coisas ruins dele, né? Mas quantas vezes você teve que ver o episódio pra gostar dele, Ana? Porque falaram que se eu assistir o último Jedi pela quinta vez eu vou gostar, então sei lá. Credo, não vamos poluir esse podcast com Last Jedi, cara, que é pior que Discovery, para com isso. Aqui não, The Line Must Be Drawn Pior, here, né? Pior, Valdomiro. Valdomiro, eu tô feliz pra caralho, Valdomiro. Porque não foi só a CBS que fudeu Star Trek, a Disney fudeu Star Wars. Eu tô feliz pra caralho com o Sony Star Wars não tendo que engolir aquela merda. Porra. Não, todo mundo fudido. Gente, sério, jeito. O que que estão fazendo com as franquias que a gente gosta? Estão estragando tudo. Eles estão repaginando para o novo mundo. Olha, eu queria deixar registrado que a franquia Planeta dos Macacos tá indo numa boa, tá uma beleza, né? A única, talvez, das franquias clássicas que tá uma delícia. E tá pra vir uma série nova de Duna aí com aquele Villeneuve dirigindo. Oh, olha aí, um cara sério. Sério? Olha aí. Não sabia tanto. Mas ó, voltando pra... Desculpa aí, falando coisa boa, né? Voltando pra Discovery, né, pessoal? Peço encarecidamente aí. Voltando pra Discovery. Vocês querem falar sobre Stargate, Blade Runner, porra, ele veio aqui e fala Discovery. É, né? Sessão 31 disco é isso aí, né, cara? É o que tem pra hoje. Desculpa aí, galera. Vocês podiam estar falando de coisa melhor? Não. Mas ó, eu queria elogiar uma coisa, eu gostei, cara, eu particularmente, eu não gosto da Michael, eu acho um personagem equivocado, tudo aquilo que a gente já falou em vários podcasts, ela é é uma personagem meio vazia, que ela não tem as pessoas falam que ela é a fodona, mas a gente só vê uma personagem não muito bem definida e que fez umas cagadas, enfim, ela é muito, é uma personagem meio ruinzinha. Só que é o seguinte, nesse episódio aqui, acho que porque é Mirror, cara, eu acho que encaixou tão bem ela, sabe, ela conseguiu tão bem lidar com a ideia de ser a Capitã Burnham, né, aquele momento que ela mata o carinha lá, que eu esqueci o nome, o Connor. Connor, né? Quando ela mata o Connor lá no turbo elevador, que ele tenta matar ela e tal, a direção muito boa, mais uma vez o Frakes aí. Cara, quando abre a porta, o corpo cai, ela fala, ó, tirem isso daqui, não sei o quê, joga a faca no chão, os caras começam a aplaudir, cara. E aí, né, é bacana quando ela senta na cadeira e falam, tipo, sei lá, vida longa, Capitão Burnham, alguma coisa assim que eles dizem. Cara, vida e a nave longa, vai... Como é? Vida longa ao império. É, cara, é do caralho. Eu até pensei, nossa, podia terminar o episódio assim, a nave indo embora. Cara, eu achei aquele... Foi um momento, assim, aqueles, sei lá, 10 minutos, não sei quanto tempo. Aquilo ali eu achei, tipo, perfeito pra Mirror. Pensei, caramba, cara, que legal. E olha como a Senua fez um bom trabalho, a Michael foi legal aqui, cara. Eu gostei muito dessa parte, muito mesmo. Ah, a gente não comentou das cenas de tortura. Não precisa comentar. Agonizing Booth lá, a cabine de agonia lá. Isso foi legal, cara. Foi bem fiel ao esquema, né, que a gente viu desde... A diferença é que agora aparecem uns raios na pessoa, assim, eu gostei disso. Eu acho que casou porque aquele aparelho que é o agonizador que aparece na série clássica, né, você vê que na versão remastered, né, eu acho que é só na remastered, confirmem pra mim, mas eu lembro que só na remastered colocaram uns choquinhos saindo. É assim, ó. Sai um choquinho, né, eu não lembro, no original acho que não sai. No original não sai porra nenhuma. É, então no remastered. No remastered saem uns choquinhos, né? Então eu achei interessante que nesse episódio eles, é como se fosse o choque no corpo inteiro, né? Na cabine, né? Porque no episódio original e na Mirror Darkly, que é revelado que foi o Reed e o Phlox que desenvolveram o projeto e tal, não tem cena do choque no corpo inteiro, mas eu achei legal nesse daí. Ficou bom, eu gostei disso. Uhum. Aliás, a última cena do episódio, eu queria elogiar também. Achei muito bom. O Lorca, na cabine lá, deve ter ficado horas, cara. Foi uma ótima maneira de terminar. Última cena, assim, achei uma última cena impactante, assim. Eu gostei pra caralho disso. Ah, mas ele merece, vai. É, então, isso que foi legal também, porque merece também, né, cara? Então, foi... Adequado. Merece nada, personagem. E aí, será que a capitã lá da Shinzun, qual que é o nome da capitã? A outra, a Jojo. Será que a Jojo vai aparecer? Ah, ela deve ser a imperatriz, né, cara? Ela que deve ser a imperatriz. Cara, eu tô louco pra Jojo voltar, cara. Porque se tem alguma capitã que eu gostei na série foi a Jojo. Será que não é ela, cara? Eu fiquei pensando nisso no episódio, é uma boa lembrança, porque eu falei, eu tenho que comentar, mas eu esqueci. Eu tô muito ansiosa, eu espero muito, muito que ela apareça, cara, muito mesmo. Mesmo que ela seja do Mirror e seja toda, sei lá, horrível zona. A Imperatriz, por exemplo. É o que muita gente especula, que ela seja a Imperatriz, né? Ia ser legal pra caralho isso. Eu preferia que fosse a Roche, né, pra ter mais canon envolvido, mas a Giorgio ia ser do caralho também. Eu acho mais fácil. Seria uma coisa legal. Também acho mais fácil que seja ela. Cara, eu vou ser sincero com vocês. Seria legal o Jojo, mas a gente tá num universo onde os humanos se matam, você entendeu? O humano mais velho no universo Mirror deve ter o quê? 50 anos? Porque, cara, não, é deve ser o maior cara pré-histórico, cara. Porque a galera se mata muito. Então, assim, na minha visão, assim, legal. A gente sabe que a Sato chegou lá como imperatriz. Mas, na boa... E se na cena seguinte a Terra toda ataca ela e mata ela? A gente não sabe o que aconteceu logo depois. A gente não sabe. Então, assim, o Discovery pode chegar e falar assim, não, chegou uma louca dizendo que era Imperatriz, mas a Terra contra-atacou, o Imperador roubou a nave dela. A gente não sabe. Eu acho que é mais fácil aparecer a Georgiou como Imperatriz e aí ela fala num diálogo que ela matou a Imperatriz Sato. Sabe uma coisa assim? Cara, eu tô achando que... Eu realmente acho que a Georgiou vai ser a Imperatriz, mas eu acho que ela vai ser uma descendente da Sato. Olha aí, cara. Você faz a ligação com a George, porque elas duas são nipônicas, pô. Exato. Você vai perder essa oportunidade dela ser uma neta da Sato. Puta. E aí no universo, sei lá, Prime deles, você vai ter essa ligação com Enterprise, cara. Sim. Porque de boa, nós fãs hardcore, que eu considero todo mundo aqui meio fã hardcore, nós fãs hardcore queremos essas ligações. E você vai ter a chance de fazer uma ligação com uma série de Jonas Trans, você vai deixar passar? Vai, você. Vai se você é Discovery, você deixa passar, assim, numa boa. Ó, e vou ser sincero, eu espero que eles façam essa ligação mais direta com a série Enterprise, porque tá um pé no saco ver as pessoas na internet falando assim, ué, mas a The Fight não é da Deep? Meu Nossa. Amigo, que não assistiu Enterprise. Não, não, peraí, cara. Entendo, não, né? Não, cara. Mas peraí, a The Fight não é da Deep? Não, essa galera aí eu já não. Eu já nem. Como eu lembrei ontem, cara, a Defiant, na verdade, é do G.I. Joe, cara. A primeira nave que eu me lembro que tem nome Defiant era do G.I. Joe. Olha aí. É a nave espacial. Quem sabe dele. O universo interligado é It's All Connected, né? Todo o universo Hasbro agora também. Não, e detalhe, pior que ela é igualzinha aquela nave que aparece na abertura da Enterprise. É verdade. Então, é verdade, aquele parece um ônibus espacial, é verdade. Sim, sim, na minha cronologia as coisas estão ligadas. Que legal. Na minha cronologia pessoal. Muito bom. É. Na minha cabeça faz sentido. É o Red Cannon. Então é o seguinte, galera. Beleza, fechou aí mais ou menos. Vamos partir para considerações finais já, beleza? Então, novamente, opinião geral sobre o episódio. O que, que mudou nessa conversa? Sei lá, o que, que vocês querem para fechar sobre ele? Vou começar com... Deixa eu ver, com o Antônio. Vamos lá. Não, eu não tenho consideração final, cara. Eu achei muito ruim, sabe? Eu não gostei, eu falei no início lá pra vocês que eu tava torcendo pra acabar logo, pra ir fazer outra coisa, entendeu? Então eu realmente não gostei, foi decepcionante pra mim, não foi um Mirror, sabe, que eu gostaria de ver, eu até, como já falei também, não me parecia um Mirror tradicional, como se faz em Jornada, quer dizer, tudo pra mim foi muito ruim, sabe, cara, não gostei. Eu tava até, tinha até um momento antes de terminar a primeira temporada, que eu tava mais ou menos com aquela ideia de que é uma série de ficção científica, tudo bem, dá pra gente assistir, é legal, mas eu tá se perdendo isso também pra mim, então realmente não tô gostando. Cara. Ah, não, peraí, só pra entender, antes de terminar a primeira parte da temporada, você quer dizer, né, a primeira parte lá do ano, que terminou ano passado, né, essa ainda é a primeira, só que é a continuação, é que eles dividiram, né. Basicamente dividiram ali. É, então, ali no meio do ano passado, eu tava encarando com uma série de ficção científica. Ali, como eu falei, teve um momento que, quando a Burns assumiu ali, Tardígrafo libertou e tal, tava com uma certa esperança ali, sabe? De ser uma série de ficção científica que não tinha nada a ver com Jornada, mas que era legal de assistir. Mas depois a coisa foi deteriorando de novo, sabe? E combinou com esse episódio que eu achei horrível, cara. É isso. Certo, certo. Bom, agora eu vou passar aí, deixa eu ver, pro Thiago. Vamos lá, Thiago. E aí? Considerações finais. Cara, depois dessa nossa conversa, minha opinião continua a mesma. Eu gostei do episódio, mesmo assim continuando vendo erro a cada minuto. Mas eu gostei. Foi um episódio que, assim, porque eu gostei, não teve nada a ver com porra nenhuma de Discovery até agora, é um episódio totalmente separado. Mas eu ainda, aquilo que nem o Torelli falou, na minha cabeça ainda é uma linha, como é uma linha paralela, sabe, assim, não existe, não está na Prime, então assim, tá ótimo, tá indo bem, vai Discovery. Você já tá perdida, pior não fica, eu acho, pior que tá no fica. Assim, é aquela velha filosofia. Sofia Tiririca, né? Pior que tá, não fica. É. Pior que não tá, não fica. Como o Fernando mesmo disse, depois de Discovery, o filme do DJ tá lindo, maravilhoso. Ficou pra caralho, cara. O quê, não? Tá ótimo, bora. É, bom, então agora deixa eu ver passar pra Ana. Vamos lá, Ana. E você? Ah, eu acho que... É, minha consideração final, eu acho que eu voltei pra minha ideia inicial. Eu não gostei desse episódio. Não, assim... É que vocês sempre fazem isso, né? Vocês são ótimos. Se eu quero não gostar de Discovery, eu converso com vocês. mas é sério. Eu realmente, assim... É, foi um episódio ok, sabe? Não amei, não. Eu acho que o ruim desse episódio pra mim, pra ser sincera, é que teve umas partes bem legais, sabe? As partes que eles vão, sei lá, atrás da Defiant, entre aspas, né? Vão atrás dela e tal, eu achei essa parte legal. Só que teve muita parte chata com essa coisa do Ash e tudo mais. Então é por isso que eu não consigo falar com firmeza que eu gostei desse episódio, entendeu? Então eu tô aí nesse meio termo, entre, assim, tô entre gostar e não gostar. É, pra mim tá por aí, mais ou menos. Ok. E você, Torelli? Eu, cara, eu posso fazer uma... falar de uma coisa que eu esqueci de falar, ao invés de falar do episódio? Pode. No fim das contas, eu curti. Queria só falar, cara, qualquer coisa relacionada ao Scott é desculpável pelo abuso de álcool que o cara se infligiu Quatro. Durante a vida toda, é. Aquelas dele não lembrar que o Kirk morreu. Ah, tá. Assim, tipo, o cara vai ficando vários buracos na cabeça de tanto bebê, né, porra. Mesmo sendo ele escocês. Cara, a gente tem que entender que Discovery, até aqui, é uma space opera, cara. A luta da Michael com o Orc, não. É quase com isso. É quase isso. O Klingon lá. Lá naquela nave toda dourada. Então, aquilo ali é o Flash Gordon versus Ming, cara. Então, assim. Eu tô encarando como outra coisa, cara. Tô encarando aquilo. Assim, é Star Trek versão Space Opera, entendeu? É um híbrido. E por total falta de série de Star Trek, porque apesar de eu gostar de Orville, eu considero aquilo tudo como fanfilme, né? Fanfiction. Que o Seth MacFarlane tá fazendo. Descobre o que a gente tem, o que a gente vai ter pelos próximos anos, cara. Então, assim, cara, que merda, hein? Cara, vai se acostumando. Nossa, cara. Ai, caramba, que beleza. Bom, nessa positividade toda, eu vou chamar agora aí o Fernando. Vamos lá, Fernando. Considerações finais. Olha, eu tenho duas pra fazer. Primeiro é que eu acabei de terminar de ler os quadrinhos que mostram a nova geração do universo do espelho. Puta, cara, aí vai ficar feio pra Discovery mesmo. E aí fode, por causa que é tão fantástico aquela merda. Cara, aquela cena que o Wesley Crusher tá torturando o Picard na cabine de agonia lá, cara. É os uniformes, os braços de fora musculosos, sabe? Que todo mundo tem braço de fora, todo mundo mostra a pele, não é só as mulheres, os homens e tal. E eles têm os panos amarrados e todo mundo quer se matar. Cara, é tão fantástico o universo espelho aquilo. Meu, como é difícil errar o universo espelho? Como é que você consegue errar o universo do espelho, né? Mas tudo bem. E a segunda coisa que eu quero falar é que, tipo, nesse ato, eu prestei atenção em muitas franquias e eu falo, qual que é o problema desses caras? De boa. Porque, sabe, a gente pega uma coisa que... Lá vem o cara meter o pau em Last Jedi aqui, vamos lá. Não é nós pra Last Jedi, em Discovery, em tudo. Você pega uma coisa que outra pessoa escreveu, você fode, você faz ser o que não é, destrói o negócio e fala, eu estou fazendo isso porque eu sou criativo. Então, se essa é a sua ideia, cria uma porra tua e faz o que você quiser. Não vai foder a franquia dos outros. Discovery é um puto exemplo disso. Olha, Jornada das Estrelas é uma coisa super positiva, super pra frente, super vamos mostrar o que é certo, vamos mostrar o que é verdade. Você distorce, você vai ser dark, você mostra o pior da humanidade e fala, isso é Jornada das Estrelas. Engula, filha da puta, porque eu sou criativo. Nossa, não. Sabe? Não, para, velho. Você acha que o futuro é dark, é cheio de guerra, é com um Klingon que mostra peitinho? Então cria uma coisa diferente e bota o nome de Star Trek, porra. Vai ser criativo com a franquia da tua mãe. Boa, eu gostei dessa frase. Vai ser criativo na franquia da senhora tua mãe. That bitch. Eu ia fazer um comentário, mas eu tô até com medo agora de falar qualquer coisa e acabar levando. Cara, eu vou falar pra vocês, eu jurava que ia ser um episódio mó good vibes hoje. Não, foi legal. É porque a gente tá, tipo, 2 meses querendo falar mal de Discovery, né? Tava guardado. Nossa, é verdade, né? Aquela catarse, né, cara? É verdade, é verdade. Mais alguma coisa aí, Fernando, que você quer trazer? Ou fecha por aí? Vamos lá. Eu acho que Discovery é uma representação muito legal. Você tá afim de comentar... Você tá afim de comentar a vice-almirante Gender Studies? Ah, não, é outra franquia. Não, eu não quero falar sobre Star Wars hoje, senão a gente vai ter que levar mais 2 horas aqui do xingando alguém. Deixa pra uma outra oportunidade. Bom, tá faltando só eu aí, né? Todo mundo falou, né? Então, assim, cara, eu a única coisa nessa conversa que realmente mudou bastante minha opinião foi esse lance que o Thiago falou, que eu não tinha me tocado. Realmente era pro Dr. Culber estar com segurança lá. É um roteiro bem zoado, né, cara? Essa parte aí. Mas só reforça aquilo que eu já tinha reparado, assim, que já tinha na minha cabeça, que o pior do episódio é o que envolvia o Tyler, né? Mas a parte Mirror, eu continuo achando que eles acertaram muito, e na minha opinião acertaram em cheio na essência de um episódio Mirror. Eu não tô dizendo que é um dos melhores Mirror, eu não tô dizendo que ele, nossa, é sensacional, não. Mas nesse aspecto da paranoia que tem no episódio Mirror, pra mim ele acertou mais do que... Nesse aspecto, mais do que na Deep Space Nine. Não tô dizendo que é melhor que os três primeiros, mas no aspecto paranoia, traição, aquela coisa, traiçoeira Mirror. Então eu gostei disso, de verdade. Eles tiveram um esforcinho maior de encaixar no cânone do que tiveram antes, com essa coisa da Defiant, com o lance das referências de Enterprise, né? Ao mesmo tempo, isso não salva a série, salva só a parte Mirror da série, vamos dizer assim, né? Mesmo com o visual, com coisas questionáveis, o Delta lá no logo do Terran Empire, sei lá, essas coisas são foda mesmo. No visual, a Discovery ela é irresponsável, né? A gente vê desde o começo, mas até que aqui eu não vi tantos problemas, né? Queria ter visto mais daquele lance das mulheres, sabe, usando do sexo, que é uma coisa do universo Mirror, né? A essência do Mirror, tá isso? As mulheres usarem o sexo pra atingir fins. Aqui não, aqui a Discovery ela é dissexualizada, né? Isso pra mim é um ponto negativo, porque muda um aspecto de Star Trek daquele universo alternativo lá, né, do universo do espelho, né? Então, no geral, eu mantenho a ideia de que eu gostei desse episódio, sim, é um episódio da vontade de ver outras vezes, né? Mas, enfim, a gente vai... Ao mesmo tempo, também, a gente tem que ter em mente que esse vai ser uma sequência de episódios Mirror, esse é o primeiro, né? Então, eu gostei desse, né? É isso aí. Bom, no geral, é isso aí. I'm Captain Jonathan Archer of the Starship Enterprise. Surrender! Bom, galera, vamos finalizar então o podcast de hoje aqui. E aí eu vou agora me despedir de cada um, e aí vocês deem os seus recados, caso vocês tenham recados, tá? Em primeiro lugar, eu vou me despedir do Antônio. Antônio, valeu, cara. Obrigado pela sua participação mais uma vez e até a próxima. Não, então, eu só agradecer você ter me convidado, porque, como eu já disse anteriormente, difícil conversar com pessoas sobre jornada, e essa é uma oportunidade muito legal. Então é só agradecer o seu convite e eu estou à disposição. Pode me chamar quando quiser. Bom, agora eu vou chamar o Thiago. Vamos lá, cara. Aliás, né, Thiago, obrigado, né? Deixa eu agradecer você. Obrigado mais uma vez, cara. Fica à vontade, dá o seu recado e até a próxima. Obrigado, Valdomiro, aí, por chamar mais uma vez. É sempre bom falar bem de Discovery. Eu gosto tanto de escutar o Valdomiro chorando, né? Muito legal. Mas vamos lá. Obrigado pela participação, legal. Espero que o próximo episódio, né, seja melhor. Espero que a gente consiga se divertir, né? Que é o que vale, né? Mentira. Que melhora essa porra. Vamos lá, cara, eu vou pedir para as pessoas aí curtir o Diário do Capitão aí, seguir o site, fica ligado que vai ter evento do Diário do Capitão aí, em março, comemorando os aniversários aí, espero que você venha, Valdomiro, no The Cox Bar, beleza? Opa, nós vamos. E é isso aí. Legal, valeu, Thiago. Porque cachaçado você vem, né, isso que é um absurdo, né? Vem que come uma infecção, o cara atravessa o mundo, né, beleza? Você quer chamar ele para quê? Para ir na igreja, porra? É só motivos alcoólicos e lascivos que me faz atravessar a cidade, né? Bom, agora eu vou chamar, deixa eu ver, a Ana. Ana, obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço. Apesar de, né, só participar dos episódios de Discovery, eu tô ficando cansada de falar de Discovery já. Não, senti uma reclamação. Mas, então deixa eu me justificar aqui, porque é o seguinte, Ana. É tipo aquele lance batismo de fogo, entendeu? Você tem que passar, entendeu? É que nem os pen sticks do Worf, manja, aquele ritual Klingon lá que tem que passar pelo aquele, uh-huh, aquele corredor de gente. Os podcasts. Eu tô sentindo todos os choques. Vai lá. Então. Não, mas então. Mas é sério, eu agradeço. Adoro participar de qualquer jeito e tal. Eu queria, pra ser sincera, eu queria, assim, se eu puder, você me dá licença, eu queria dar um recadinho aqui pessoal do fundo do meu coração e queria só pedir para as pessoas para começarem a, tipo assim, repensarem um pouco o que elas falam, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não me incomodo muito com esse tipo de coisa, porque eu sei que eu sou fã de Star Trek e eu não preciso de ninguém para me dizer isso. A Agora, sinceramente, eu já tô ficando cansada de ver pessoas falando bem de Discovery e querendo respeito pela opinião delas, mas quando chega alguém que não gosta e que dá a opinião sincera falando que não tá achando legal, aí a pessoa é hater, aí a pessoa é poser, aí a pessoa não é fã. E assim, apesar de eu não me importar muito com isso, tá começando a incomodar já, entendeu? Então, gente, sério, se vocês gostam, eu fico muito feliz por isso, mas eu não gosto. E pra mim não é bom estar aqui falando mal de Discovery. Eu queria estar como vocês falando super bem, mas infelizmente eu não vou tapar o sol com a peneira, não vou falar bem se eu não gosto, entendeu? Então, assim, foi mal pelo desabafo, mas é só uma coisa que eu achei, assim, importante colocar, achei uma oportunidade boa, mas no geral é isso, e eu agradeço e espero voltar, mesmo que pra falar de Discovery. Mesmo que pra falar de Discovery. Ai, cara, mas valeu, Ana, muito obrigado, concordo com você e até a próxima. Deixa eu ver, vou passar agora pro... Falta o Fernando, né? Ou não, o Torelli não, e o Fernando. Falta o Torelli antes. Ah, tá, então, Torelli, vamos lá, cara. Cara, obrigado mais uma vez pela sua participação. Valeu, cara, e até a próxima e dá o seu recado aí. Valeu, Vladimir, obrigado. Obrigado pelo convite. Desculpa eu não ter falado muito, porque eu tava trabalhando, cara, que... Deu um trabalho amanhã, eu botei a maior parte no mudo pra meu teclado não incomodar vocês. Mas eu queria dizer o seguinte, galera. As outras séries continuam existindo. Vocês podem ver no Netflix, baixar, comprar o Blu-ray. Eu mesmo, cara, eu ia rever o episódio hoje, eu acabei assistindo. Maratonando os episódios de Mirror. Porque eu fiquei com mais vontade de ver os antigos do que rever o novo. Então, assim, porra. Deixa a coisa andar, cara. A gente vai ficar tão puto, não faz bem, saco? É? Tipo, vai se estressar com outra coisa, porra. Entendeu, Fernando? Aí, Fernando, cuidado. O coração, cara. Bota energia em outra coisa. Foi mal, Torelli, foi mal. Bota sua energia em Star Wars. Ah, não, pera. Exato. Vai, Disney, vai. Mas, Torelli, você não falou do seu quadrinho aí, porra. Vai lá. Pô, curtam lá a minha página, Reguladores, no Facebook. Tá quase saindo o gibi novo. Legal, legal. Bom, agora então o Fernando Augusto aí, do Star Trekkers. Dá o seu recado, cara. Bem, então, primeira coisa que eu tenho que falar é que normalmente eu discordo com a Ana, mas ela tem toda a razão dessa vez. Ela tem toda a razão, cara. Muito obrigada. Ninguém... Fundo do coração esse. Ninguém é obrigado a gostar de algo ou a não gostar de algo. Você tem direito a ter sua opinião e o cara que discorda de você não é o seu inimigo de sangue, velho, sabe? Porra, acho legal você gostar. Eu odeio. Mas sabe o que eu acho mais legal de tudo isso que ela falou? Foi que eu até entendo o que ela falou, porque em uma postagem eu vejo uma pessoa dizendo que ela ama Discovery e que ela acha muito chato as pessoas reclamando e serem violentas com quem gosta. Aí essa mesma pessoa foi reclamar com a pessoa que gostava. Gente, ela foi tão violenta quanto a pessoa, sabe? A gente, tipo, porra, contraditório aí. Foi pouco, né? É ridículo. Eu senti isso quanto ao Último Jedi, porque eu falei mal do Último Jedi. Olha lá. Olha lá. Vamos gravar com a pedra. Veio gente me tacar pedra de tal maneira que, tipo, na minha página. O cara veio na minha página me chamar de idiota, velho. Deixa em paz! Bom, brother, posso te falar uma coisa, cara? Olha só, pelo menos o The Last Jedi e Discovery, dá pra dizer que é 30-70, 50-50, 60-40. Eu sou um cara que leio Tolkien desde os 12 anos. E eu odeio todos os filmes a ponto de boicotar. Eu só vi o primeiro e não vi o resto. Então, assim, cara, pelo menos tem gente contigo, cara. Eu sou um homem completamente sozinho, praticamente sozinho. Eu e a própria família do Tolkien, que odeia os filmes. E é o seguinte, cara... Eu não li O Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. Eu li O Hobbit. E aquilo é uma abominação que está no cinema. Não, pelo que eu vi, é horrível mesmo. Mas o que eu tô falando é o seguinte, cara. Então, brother... Eu tô numa fase que eu já tô anestesiado, cara. Eu tô rindo feito filha da puta do Last Jedi, cara. Descobre. Foda-se. Eu só quero saber quem que foi mais. Eu só quero deixar uma última pergunta, já que entrou. Quem que foi? Olha lá, o prêmio, quem que foi o alienígena mais abusado nas tetas em 2017? Foi o Tardígrado ou o Luke Skywalker naquela porra? Fica a pergunta no ar. Bom, valeu, galera. Fica essa pergunta no ar. Responda nos comentários. Não, pera aí, eu não dei meu recado, Valdomiro Pula. Ah, é? Vai lá. Mas então, gente, ó. Vai ter o coquetel do fã-clube Star Trekkers, tá? Que a gente faz comidas e bebidas ao estilo de Jornadas Estrelas. Vai ser no primeiro final de semana pós-carnaval, que eu não lembro a data. Tá? Então vai ser legal, é uma verdadeira imersão dentro da franquia de Jornadas Estrelas. E eu também tenho que falar que eu também tô apoiando aí, eu tô junto com a Nova Frota. A gente tá fazendo crowdfunding para trazer atores e produtores de Star Trek Deep Space Nine pro Brasil. Porra, em maio. Caralho. Não, por causa que, tipo, todo mundo quer ver ator, mas quem entende mesmo da brincadeira é produtor. E a gente tá tentando ver, não só com ator, mas tem o Ira, Steven Bear. Puta, cara, nossa. Vocês trouxeram o Steven Bear, puta que pariu, cara. Não é uma promessa que o cara vem, mas estamos em contato pra ver quem que vem de Deep Space Nine pro Brasil. E ó, galera, eles não vêm de graça. Eles vêm em avião de primeira classe. Eles ficam no hotel 5 estrelas. Então a gente tá fazendo crowdfunding pra ver se a gente consegue fundos pra trazer esses caras pra fazer uma coisa que não tem no Brasil há 10 anos. Uma convenção internacional de jornalistas. Não, 10 anos não, cara. Desde 2003, né? A última foi em 2003. 15 anos, quase. Quase 15 anos. Olha que beleza. É, mas, cara, nossa, eu vou apoiar muito, cara, é novidade aí, eu tô sabendo agora aqui nessa conversa, né, que tem o lance dos produtores, cara, que eu particularmente ator eu não ligo muito não, cara, agora a parte de roteirista, produtor, tipo, meu sonho é numa convenção que tem o Rick Sternbach, ou o Michael Kuda, cara, imagina, são esses caras que eu fico mais assim, que eu queria realmente ver palestra, cara, mas enfim, vocês estão olhando pra esse lado de bastidores? Não, a gente tá olhando o lado de produtor, por causa que tá tendo uma filmagem agora de um documentário sobre os 25 anos de Deep Space Nine, tá o documentário. What You Left Behind. Dependendo, né, do tamanho que a gente conseguir fazer essa convenção, a gente consegue trazer esses caras que são os produtores de Deep Space Nine pro Brasil pra filmar. E aí vai que a gente precisa do apoio do fã, porque sem esse apoio a gente não consegue atores, sem conseguir atores a gente não consegue os produtores, e aí que tá a merda, entendeu? Não, ótimo, cara, ó, bom saber, eu me comprometo, cara, certeza que vou dar uma apoiada legal aí, a gente vai trampar junto esse lance de divulgação, cara, legal. Eu vi que o Torelli já doou, que eu olhei lá. É mesmo? Olha aí. Vou doar. Eu doei? Não sei, não dou? Vou doar. Se não doer, vou doar. Legal. É, mas mais algum recado aí, Fernando? E aí, qual é que é? Ah, basicamente é isso, é o coquetel e o crowdfunding da Nova Frota, é isso aí. Agora eu vou dar o meu recado de sempre, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, Facebook, tem a página e o grupo, vão lá. É, sigam-nos no Instagram, estamos também no Twitter, o @secal31, e no Google Mais. Bom, eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Olá! Captain, Starship Enterprise. Captain, Starship Enterprise.